ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal! Aqui é o Corveiro, e depois de um podcast sobre o Cavaleiro da Lua, você achou que ia demorar muito? Não, a gente tinha que ter a obrigação já de estar entregando esse podcast, que é o podcast sobre o maior filme da Marvel desde a pandemia, a gente pode dizer isso, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já é também o maior filme, por enquanto, em 2022, né? Então, assim, até surgir o próximo lançamento aí, provavelmente da Marvel Studio, é um grande sucesso da Marvel, né? Finalmente colocando ela num patamar que existia antes da pandemia, né? Dos filmes estarem em pouco mais de 2 semanas, já passando dos 700 milhões, sendo maiores estreias do mundo e por aí vai. E é um filme também que, vamos dizer assim, comoveu pessoas de todos os lados, né? A gente viu uma grande discussão aí, porque é um filme, vamos colocar assim, surpreendente de várias formas. E inevitavelmente a gente vai falar sobre muitas dessas coisas, né? Muitas dessas intrigas, problemas, confusões que gerou assim com o público aqui nesse nosso Nominata 616. E pra falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu tô aqui com a equipe de sempre, a equipe de ouro do Nominata 616. Começando por Rafael Felga. Olá pessoal, aqui é o Felga. E é o seguinte, o Sam Raimi resolveu fazer Evil Dead com um orçamento quase que bilionário. Veja, Sam Raimi com dinheiro, como é que fica, né? Olá, aqui é o Paulo, e a Wanda começou a salvar o multiverso, agora só faltam infinitos Reeds. Você já começou batendo assim no primeiro, assim, na primeira fala. De bom é Reed morto. Olá, pessoal, aqui é o Marcos Pedro. E o que, que eu posso dizer de um filme que foi completamente inesperado, completamente multiversal e completamente maravilhoso, né? Pera lá, tu tinha chamado de profano quando tu saiu do cinema? Não, esse foi outra pessoa. Bom, pessoal, então vamos aqui falar sobre esse filme, que apesar de ser um dos mais curtos filmes da Marvel Studios dentro desse patamar mais novo, né, de grandes megas produções, é um filme que tem muita coisa pra falar, né? Um filme que trata sobre o multiverso, né, vários universos da loucura, com 2 horas e 6, muita gente falou assim, não, tem alguma coisa faltando nesse filme, o que que tá acontecendo? Mas é porque ninguém esperava estar com o ritmo Sam Raimi de ser ligado assim, 220, e te levando a toda a tensão e correria que temos nesse filme, né? Afinal, esse filme, pra quem duvidava que a Marvel Studios ia fazer um filme de terror, tá aí, com a assinatura de Sam Raimi, tá aí. Então, assim, pra mim, né, particularmente, é um salto muito grande do que teve do primeiro Doutor Estranho do Scott Derrickson. Nada contra, porque eu também gostei do filme, pra o Doutor Estranho 2 aqui com Sam Raimi, né? Então, olha, mas, Coveiro, vamos, você acabou de dizer tudo. Todo mundo achava, todo mundo desconfiava. Não era porque era Marvel, é porque era Scott Derrickson. Porque o cara, pra ele, magia é imitar o Nolan no A Origem, ficar fazendo truque de espelhinho. Aí a dimensão sombria, você vai ver a dimensão sombria dele, é essa. Ah, uma coisinha meio dark assim, mas roxa e colorida pra não assustar as crianças. Porque eu não botava fé nenhuma. E era que nem, tipo, Thor Ragnarok, quando a gente pensava que o Thor Ragnarok ia ser que nem Thor 1 e 2. Quando botaram um diretor de verdade, aí sim o negócio começou, a brincadeira começou ficar diferente. Fala isso. Por sinal, o Scott Derrickson tava apostando tudo que ele ia fazer o primeiro filme de terror da Marvel, por aí vai. Houve um desentendimento meses depois sobre, entre aspas, direção criativa da história. Talvez porque não era o tipo de história que ele fosse contar, né? Mas ele disse que aprovava, ele continua como produtor executivo, né? Ele disse que aprovava. Ah, pera lá. Produtor executivo, depois eu fui olhar isso aí, é tipo aquela demissão glorificada. Você quer demitir requerimento pra você não sair xingando todo mundo, você coloca lá teu nome e te dão um dinheirinho pra ser um cala-boca. Isso aí é que nem, sei lá, tipo, você coloca lá o Stan Lee pra ser diretor executivo, um porrada de filme que ele nem assiste, então... Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, ele continuou pelo menos ativo nas redes sociais, apoiando o filme desde o começo e apoiando a decisão de Sam Raimi estar no filme. Eu só não vi recentemente a opinião sobre ele depois de ver o filme, ou se ele não viu, não sei, enfim. Ele aprovou o filme, ele gostou do filme, ele sabe que ele é um bosta e botou um diretor de verdade no lugar e viu, ó, tá vendo o que acontece quando coloca uma pessoa de verdade? Pelo menos eu ganhei meu dinheirinho aqui como executivo. Rapaz, tá bom a coisa, hein? Você percebeu que hoje, o Paulo é um grande ser? Defensor e um amante da arte feita pelo Sam Raimi, né? Então a gente não há dúvidas que o Paulo gostou do filme, né, pessoal? Não tem nenhuma aqui. Mas então vamos começar então a falar um pouco sobre o filme em si, porque senão, se eu deixar pra falar o nome de Scott Derrickson mais uma vez, o Paulo vai pular em cima de mim. Vai falar sobre o filme, talvez, se a gente tem que falar um pouquinho sobre quem é que é o Stephen Strange após o Blip, né? É, a gente viu as cenas mais marcantes do Doutor Estranho. De certa forma, foi ele o cara que direcionou aquela única chance que, dentro da nossa realidade, né? Os Vingadores poderiam destruir o Thanos. E quando ele voltou 5 anos depois, né? Foi exatamente aquele único momento que ele fez aquele sinalzinho pro Robert Downey Jr., pro Tony Stark, né? E aí realmente se cumpriu o que ele previa. E aí, o que a gente sabe sobre o Doutor Estranho desde então são pequenos detalhes que a gente viu ou no filme do Shang-Chi, em que a gente viu que o Wong estava tomando uma posição de poder, ou no mais recente Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, em que categoricamente disse que Stephen Strange não era mais o Mago Supremo da Terra, porque ele ficou 5 anos fora da vaga e alguém precisava assumir, e assumiu o Wong, né? Mostrando que o Wong não estava entre as pessoas que foram tornadas areias nesse período aí do Blip, né? Também a gente viu, agora já entrando no filme do Doutor Estranho, né? Que a Christine Palmer, né? Que é vivida pela Rachel McAdams, ela também seguiu adiante. Né? Sempre teve uma relação muito conturbada entre os dois. Quando termina o primeiro filme do Doutor Estranho, eles não chegam a se tornar propriamente o casal. É como se ele fosse virar o Cavaleiro Solitário, que precisa ter um trabalho maior para proteger não só ela, mas toda a Terra. Então ele faz o sacrifício de não estar junto com ela. E agora ele participa do casamento dela, em que ele tenta, pelo menos na frente dela, né, dizer que tá tudo bem, que ele entende que eles nunca dariam certo, mas ao mesmo tempo, quando ele fica curioso e se questiona para ela se tá tudo bem para ela, e ela fala assim, não, eu tô feliz e nunca daria certo entre a gente. E aí coloca, né, porque por mais que ela goste dele, ele era o cara ultra controlador, né? Ela coloca que ele é um cara que sempre quer segurar o bisturi, sempre quer tomar a dianteira. E nunca passaria, digamos, pra ela, que também ela é médica, né? E os dois trabalhavam juntos no mesmo hospital. E pra também ela tomar as decisões durante uma operação ou por aí vai. Duas coisas. Primeiro, o cara sai do Sherlock, o Sherlock não saiu dele, pelo jeito. Mesmo personagem. Pois, ele não tava assim tão gente boa, não. A primeira coisa que ele fez quando viu a Christine foi o show-off do Kisuke de uva, copo dela, tipo, só faltou dizer, é isso que eu tô falando pra ti, ó, cara. Eu pedi um vinho pro cara, tu chegou botando Kisuke de uva na primeira água que viu. Então, é importante você dizer isso. Ele não tava assim tão boa, mas ele disse que estava ok pra ela. Então, na verdade, dentro, internamente dele, ele tava indo pro casamento, mas tava com o gogó engasgado, né? E a gente sabe disso no decorrer do filme. É curioso que até deram uma participação especial lá para aquele o outro médico lá, que é o Nicodemus, eu não me lembro agora, enfim, qual era o... É de Nicodemus West, né? Que quem faz ele é Michael Stuhlbarg. Até tava no primeiro filme. E que é outro médico lá que também tinha problema com ele, né? E aí tem um pequeno papo sobre o Blip, né? Que todo mundo teve... O Estranho fala... Meio rabugento respondendo a ele sobre o Blip. E aí ele resmunga... Ah, mas eu também perdi muita coisa. Perdi um irmão, perdi os gatos, enfim, né? É meio que situando a gente como espectador do UCM, né? Ou em que momento do filme tá, né? Acho que todo mundo no planeta Terra hoje em dia deve ter visto Vingadores Ultimato. Mas o filme precisa ter aquela posicionamento pra saber quanto estamos, e aí é isso, né? E aí, digamos assim, no meio do casamento da Christine Palmer, a gente tem a primeira grande cena de ação do filme, que todo mundo esperava que fosse uma coisa, talvez, no meio do filme, por aí vai, e em menos de 10 minutos de filme, a gente tem uma luta contra eu não vou dizer que é o Shuma Gorath, porque não é, a Marvel não tem direitos autorais pra falar esse nome, é então um similar, né, um genérico, um Gargantos, né? Aparece caçando uma menina, né, que aparece no meio do nada, que estranho reconhece de cara como sendo a menina que ele viu recentemente no sonho dele, né? E aí foi lá salvar ela. Então é esse o grande começo do filme aí, é essa poção que temos do Doutor Estranho. E é uma baita cena de ação. Felga, quer falar um pouquinho aí? Cara, tem... Assim, né? Estamos em 5 minutos de filme, já aconteceu coisa pra caramba. 5, 10 minutos de filme já aconteceu, né? Introdução de um monte de personagens, já entrou, enfim. Nessa cena, e no meu canone pessoal, já que o Paulo pode ter canone pessoal, também eu tenho o direito de ter. Meu canone pessoal, Shumagorá, tá? Eu tô fã do Marvel Super Heroes lá, então eu preciso... tem que ser o Shumagorá. No meu também. E provavelmente estava do lado do Dr. Estranho. Se você olhar direito, tinha o Norimaru do lado dele. Você vou perder, mas... Aí na sequência, o que é interessante é uma coisa que a gente acabou de ver em Cavaleiro da Lua, né? Que o Estranho meio que faz o tipo, quando começa a confusão, ninguém tá vendo a confusão, né? Ninguém tá vendo o bicho lá, o Garanto, o Shumagorá, enfim, ninguém tá vendo o monstro destruir a cidade, né? O Estranho tem que fazer lá meio que um encantamento de revelação, né? Pra mostrar, né, a criatura, né? Uma coisa que nos quadrinhos quem colocou foi o Jason Aaron, né? Jason Aaron com o Chris Bachalo é que introduziu essa coisa de que aos olhos mortais a gente não tá vendo, mas ao redor da gente tá cheio de criatura e monstros extraplanares que a gente não tá vendo. Exatamente. E algo que já tava, vamos dizer assim, já veio de, por exemplo, Cavaleiro da Lua, né? Cavaleiro da Lua, a gente tinha momentos que o cara lá não... que só quem tava com vamos dizer assim, com o Avatar lá, ou quem tinha lá os poderes, poderia enxergar. Algo mais ou menos similar ocorreu aqui, né? E, cara, é assim, em 10 minutos de filme, o Sam Raimi já começa, assim, em vez dele ficar com aqueles mistérios que duram um filme inteiro e tal, não, ele já começa falando, olha, é o seguinte, a chave da questão aqui, o filme vai girar em torno dela. Eu não falei o nome da menina, mas é a América Chaves. Vai girar em torno dela, certo? A partir daqui ele fala um pouco do problema que ele teve de multiverso com relação ao Homem-Aranha. A menina explica pra ele que existe outros estranhos, tal, não sei o quê. Enfim, a baita de uma sequência de ação, né? Que tem algo... E, cara, eu até queria rever, mas tem uns lances que lembram muito o primeiro filme do Homem-Aranha, cara. Tem uns takes, tem... Eu não sei se você, como você viu recentemente. Na minha cabeça, quando eu tava vendo, tinha uns lances que lembrava muito alguns jogos de cena que o Raimi fez nos filmes do Homem-Aranha, né? Não, isso certamente. Mas uma coisa que tu esqueceu de falar é que na primeira cena já apresenta a América Chaves com uma versão extremamente babaca, imbecil do Doutor Estranho. Depois o Coveiro me explicou, é porque aquele Doutor Estranho era uma versão escrita pelo Matt Fraction, então ele tinha que ser babaca e egoísta mesmo. Merecidamente morreu logo de cara. Interessante que se fosse Doutor Destino a fazer aquelas coisas, então você estaria passando o maior panão. Agora porque é o Doutor Estranho? Cara, você é fã do Mark Fallane, então você não tem consideração. Peraí, calma, gente, não, eu expliquei pro Paulo, na verdade, que, enfim, vamos recolocar a história pra quem tá ouvindo a gente entender. Bom, a personagem que o Doutor Estranho vai salvar lá do Shumagorá / Gargantos é a América Chaves. E ela foi vista no sonho do Doutor Estranho e que aparece o Doutor Estranho, que a princípio era do sonho, mas aí a gente descobre que os sonhos são espelhos de outra realidade, né? E o Doutor Estranho que aparece ajudando ela, a princípio ajudando, né? Ele tem a roupa igual ao Defender Strange, que é de uma história, de uma minissérie dos Defensores, que o Matt Fraction sim escreveu com o Terry Donaldson desenhando, enfim. E aí o Paulo já pegou birra agora dessa versão só por conta do visual do personagem. É só uma coisa aqui, pessoal. Alguém mais, quando vê esse negócio de sonhos, na verdade, uma outra vida de outro universo, ficou muito preocupado com o que acontece nos outros universos? Vocês têm sonhos normais? Long ficou, né? Na verdade, o que me chamou mais atenção mesmo foi a cena lá da briga mesmo do Doutor Estranho com o Shumagorá, em que o Doutor Estranho até conjurou umas armas assim, tipo, completamente inusitadas, tipo, como se tivesse tirado de Mortal Kombat, sabe? Ele fez uma... Quando o Shumagorá arremessou o ônibus contra o Doutor Estranho, ele conjurou uma série serra, um disco de serra, assim, e parte o ônibus. Eu achei isso muito legal. E depois, no fim, quando ele vai pra matar o Shuma-Gorath também, que é do meu cânone pessoal, que aquele ali é o Shuma-Gorath, ele arranca o olho do Shuma-Gorath. Eu falei, uau. Só faltou, tipo assim, né, aqueles litros de sangue estilo, lá... Tarantino. Cara, eu tenho por mim, é porque agora eu não lembro, mas deve ter algum filme dele em que tem alguma cena em que alguém tem um olho arrancado com uma caneta. Porque foi muito igual, cara. Ele usou um porte como se fosse uma caneta pra arrancar o olho. Não, exatamente, né? É, enfim, o Marcos Pedro falou aí que ele usa diversos tipos de poderes, assim, com certeza teve ter alguns poderes equivalentes, a gente vai ter que parar em algum momento pra pesquisar aí, mas ele usa as mãos, com as mãos deles, ele personifica mãos demoníacas gigantes. Isso, tem uma hora que ele abre, assim, um portal do nada, pula um Pac-Man demoníaco pra agarrar um carro e desaparece logo depois com o carro dentro do portal que ele saiu, entendeu? E não sei se vocês repararam um outro detalhe também no com relação a essa primeira... Só essa primeira cena, igual o Fel falou, cara, foram 10 minutos de cena que aconteceu muita coisa. Mas bem no comecinho, quando era com o Doutor Estranho Defender, vocês repararam que o poder do Estranho Defender, ele era azul e ele tinha comportamentos como se fosse magias à base de gelo? Vocês perceberam isso? Não, porque eu tava revendo que era uma magia de gelo mesmo. Sim, ele congela aquele monstro que parece um monte de esparadrapo lá. Exato, mas isso aí foi toda aquela cena de fuga, e ele fez tudo isso com a conjuração e magia em azul. Isso me pareceu como se o poder dele fosse baseado em gelo. Isso aí eu tenho que reparar depois, mas pode ser. Se tu for lembrar, agora que tu mencionou isso, vai ter um outro Doutor Estranho, mas no final, que também as cores da magia é diferente. Então, assim, essa questão de coloração de magia por aí vai, a gente vai ter tempo de falar sobre multiverso, tá, gente? Mas a gente aprendeu nesse filme que as coisas mudam de uma forma muito sutil. Até o momento que, por exemplo, num dos universos aí que a gente vai ver, o Marcus Dark seria o normal, né? Ter troca verde com o vermelho, né? Já começou, né? Como vocês tinham mencionado, não começa bonitinho no caderno. Já começa em 220 com um Doutor Estranho morrendo, traindo ela, praticamente que é a frase que permeia esse arco da América Chaves, que é o único jeito é matar você. E já mostra, assim, até um receio que ela tem com estranhos, que ao mesmo tempo, pessoa que pode... Pior que isso, é uma frase que ele usou literalmente em Homem-Aranha sem volta pra casa. Ele coloca que no grande cálculo do universo, a morte, no caso dela, e no caso dos vilões do Homem-Aranha, o cálculo multiversal lá que ele fala... A morte era insignificante pra salvar o todo contexto maior. É exatamente a mesma frase que ele usa em Homem-Aranha sem volta pra casa. A gente podia falar de utilitarismo e um monte de coisas assim, mas vamos deixar isso, porque senão o podcast fica de 5 horas. Bom, e aí só voltando aqui ao Felgo, o Felgo perguntou se a gente reconheceu elementos de Sam Raimi nesse ataque aí. Cara, assim, ao longo do filme eu reconheço vários, mas o que a gente mais caracteriza? O Sam Raimi parece que gosta daquela parte de Nova York, que é o centro mais antigão. Então, aquela Nova York que tem uns prédios mais, mais rebuscados, mais assim, com ar mais antigo, é o que virou cenário desse combate. A Nova York que ele gosta é aquela Nova York no pôr do sol, né? Então, os tons amarelos. Eu nunca vi uma Nova York tão diferente como apareceu nesse filme aí. É a mesma Nova York da trilogia dos filmes dele do Homem-Aranha. Pode observar. Mas a gente pode interpretar que é um trecho diferente da cidade, né? E aí, nessa cena, você vai ver que uma característica que o Sam Raimi... E eu falei isso quando a gente gravou o podcast da trilogia do Homem-Aranha. Que o Sam Raimi gosta. Ele gosta de colocar os coadjuvantes pra fazer as reações que qualquer um faria se visse uma criatura daquela gigante atacando a uns metros de você da rua. Então ele gosta de colocar os coadjuvantes, botar um close na cara deles e dar um grito, né? Ou de ver uma reação. Oh, meu Deus, não sei o quê. O noivo da Christine Palmer que aparece também, todo animado, olhando, observando. Então você vê que os coadjuvantes ali, eles são personagens. E é o momento que ele tem pra usar os coadjuvantes, é só esse mesmo, né? São personagens ali interagindo, né? Em algumas horas pra ser salvo rapidamente e por aí vai. O cara nem pra dar um autógrafo, a Christine falou que o cara era fã dele, o cara nem pra dizer oi. Ela não apresentou ele, né? Quer dizer, ela ia apresentar, mas acho que ele não quis evitar, né? De encontrar com o noivo dela, não se prontificou, né? Mas é que ela falou, olha, parece uma situação meio estranha, esquisita, mas meu noivo é fã seu, né? Ele acha você o maior super-herói que tem e tal, não sei o quê. Ele... olha, eu acho que ele evitou, porque ele sabe como ele é. Ele ia querer fazer um show-off, ia ser constrangedor pra todo mundo. Aí ele evitou por educação mesmo, eu acho. Eu faria um show-off, deixou... sim, só pra poder. Mas você faria mesmo, ninguém daqui tá duvidando. Eu faria. Mas... Marcos, você é dark, Marcos, você é dark. Foda-se. Talvez, né? Bom, outra coisa que eu achei muito interessante foi o jeito diferente que o Sam Raimi criou pra fazer com que o Doutor Estranho se transformasse visualmente no Doutor Estranho, né? Aparece agora no começo, mas também lá no final tem uma coisa diferente, né? Aqui ele usa o lenço pra dar o disfarce na capa da levitação, lá no final é o xale dele. E aí ele dá uma girada daquele lenço, quando ele vai caindo assim, a roupa vai se transmutando assim. Ele tava falando em Cavaleiro da Lua essa história de como é que a gente faz pro herói rapidamente fazer a virada, né, pra sair da roupa civil pra roupa de ir pro uniforme de super-herói. Foi outra maneira de fazer aqui que eu achei fenomenal, espetacular. Você viu isso, Felga? A cena é muito boa, né? Vai, ele pega, joga, né? Começa caindo, vem a capa e transforma. Pô, bem legal, cara. O lenço vira capa. Não, e o que você falou é isso mesmo, cara. Que é algo que, quando você assiste Homem-Aranha, você percebe, né? Que é o que as reações das pessoas, né? Ao redor. E acho que foi isso que foi uma das coisas que me fez lembrar de Homem-Aranha, né? Aquele caos todo, o pessoal se mostrando e tal. É bem legal mesmo, cara. Cara, 10 minutos de cena sensacionais. Agora que tu falou, pode ter certeza que quando entrar na Disney mais vai aparecer os memes dos figurantes que fizeram overacting. Porque outra coisa que tem nos Homem-Aranha do Raimi é sempre ter aquele figurante no meio da multidão que ele faz um overacting gigantesco. Rouba a cena. É a assinatura. Bom, terminando esse tópico aqui, né? Depois de se resolver, e se resolve de maneira até muito rápida, né? A luta com o Gargantus. O Raimi, como eu falei, não quer perder tempo. Tem um momentinho lá de conversa na mesa, né? Em que eles querem saber, vem cá, quem é você? Por que você tava no meu sonho? E ela conta toda a história do multiverso, de onde ela veio. Eles estranham, porque eles querem estabelecer nesse filme que viagem através de universo é algo que era pra ser raro, né? E é algo que não é todo mundo que faz e tem suas consequências e por aí vai. Eles tiveram um... Eles sabem e que tiveram um evento desse recentemente com o Homem-Aranha, mas para nisso. Então, eles lembram de tudo. Realmente fica aquele lance deles só não lembrar que Peter Parker era o Homem-Aranha. Agora, como é que o Estranho lembra exatamente da situação ali do feitiço, né? De como o feitiço deu errado. E como ele tava cara a cara com o Peter Parker, é isso uma coisa que talvez fique na imaginação da gente. A gente nunca vai ver, né? E aí a América Chaves conta tudo, né? Que ela tá sendo perseguida. Eles tentam ver o que que poderia acontecer, o que que seria incomum pra ver quem é que tá perseguindo ela. E aí... O Estranho e ela relatam daquela história de as criaturas que atacaram ela até agora tinham essas runas. E você vê que tanto aquela criatura lá da outra dimensão quanto esse Sumagorá Gargantus aí, tinham umas runas escritas, como se fossem, na verdade, criaturas controladas ou conjuradas ou comandadas por um feiticeiro, né? E aí é aquele lance, assim, você conhece alguém... Feiticeiro não, bruxo. Então, aí eu fui ver a versão legendada. É do jeito que eles falam mesmo. Pra mim, eles falam, olha, não é magia, é uma feitiçaria. Então, pra o dublado, ficou, como o Felga viu o dublado, ficou perdida a tradução, né? Porque não é uma feitiçaria. No dublado, eles falam, não, isso aqui não é feitiçaria, é bruxaria. Para. Então, eles erraram. Não, vamos lá. Porque o witchcraft é bruxaria. Witchcraft. Sim. Então, mas pra eles corrigirem, pra não ficar também, errado... A legenda adaptou e a dublagem cagou. É diferente. Exatamente. A legenda adaptou pra ficar condizente com o feiticeiro escarlate. Então, não se perdeu. Porque na dublagem, no meu cânone pessoal, quando ele fala, não é, isso aqui não é feitiçaria, é bruxaria. Você conhece alguém que mexe com bruxaria? O Doutor Estranho, sim, a Feiticeira Escarlate, a Wong. Eu vou repetir lentamente o que eu acabei de dizer. Bruxaria. Então, por isso que eu... É que Scarlet Witch, se fosse traduzir ao pé da letra, Escarlate. Sim, né? Mas o cara da legenda... Agora, tipo, o Marcos do Futuro, nesse momento, ia dizer, mas na Ebal era chamada de A Bruxinha. Exato. Na verdade, é porque eu ia falar que antigamente tinha uma personagem chamada Feiticeira, que era uma loira e tal, não sei o que, que falava isso em comerciais dela. Isso aqui não é feitiçaria, é bruxaria. Ou melhor, é tecnologia. Pô. Não. Ela falava é tecnologia, diferente. Tecnologia, é. Diferente. Você já tô se perdendo aí. Enfim, o Dr. Stan tem aquele momento de corte, né? Vamos então encontrar a única pessoa que eu conheço que mexe com feitiçaria barra bruxaria, dependendo de que modo você assistiu ou viu o filme, né? E aí ele vai parar lá onde seria a momento cena pós-crédito de WandaVision, né? A gente tem um pequeno momento em que a Wanda tá sonhando com os filhos, a gente pegar exatamente o que a América Chaves acabou de falar, ela estava na verdade vendo outra Wanda de outro universo com os filhos de outro universo, né? Então ela acaba de despertar, tá lá colhendo uns galinhos secos lá, sem muita explicação e tal. Um lugar que seria muito calmo, muito tranquilo. E aí, quando o Doutor Estranho chega, vai pedir ajuda a ela, reconhece que ela é uma pessoa muito poderosa e que poderia ele ajudar nele a isso, a reconhecer e tal. Não quer saber sobre a história de Westview? Ela pergunta, Westview não. Não quero nem saber disso aí, não. Quero que você me ajude aqui, porque aí, quem sabe, você limpa seu nome aí, né? Mostrando que ela tava realmente escondida, que o ficha dela tava queimada. E, de repente, cai, digamos assim, ela dá um deslize, né? Na hora ela fala o nome da América, né? Por que você não traz a América pra cá? E o Estranho, em momento algum, falou o nome América, e é só um pouco clichê isso, mas no meio do filme é legal quando você reconhece sem ter tão evidente, né? E aí o Stan dá uma parada e fala assim, não. Engraçado que ele já vai negando antes mesmo dela já abrir o jogo, né? Ela disse, não. Ela disse, eu vacilei, né? Eu não falei o nome, né? Aí ela mas teve um momento aí em que ele fez a maior vacilada de todas, porque ela, mas por que eu tenho tantos Vingadores? Aí ele pega e fala, olha, eu não queria chamar o cara das flechas, o que, é que ele ia fazer contra bruxas? Que ele foi o único do E66 que derrotou ela até hoje. Pior que derrotou ela, né? Em Vingadores Era de Ultron, né? Exatamente. Mas então, ele foi noob ali, ele não reconheceu o Gavigode, né? Enfim, Estranho acabou de perceber que foi pedir ajuda justamente a pessoa que ele não devia, né? Isso aí vai criar um choque muito grande de várias maneiras, essa cena. Já começa porque é uma cena totalmente dependente de WandaVision. Então, neste momento, nesta parte, eu reconheço que as pessoas podem achar ruim esse encaixe do filme por conta da dependência e de ser tão independente ao ponto de que você tem que ter assistido WandaVision pra entender o que ela tá procurando, quem são aquelas crianças e por aí vai. Isso talvez fosse consertado com uma cena de início no filme, dando um jeito de fazer de alguma maneira muito criativa, dando um jeito de dar uma resumida em WandaVision. Antes mesmo de aparecer o logo da Marvel Studios, poderia ser feito, mas não foi feito. Então, assim, neste ponto, esse tipo de crítica eu concordo de que é mais que necessário. Quando sempre se procurou fazer uns filmes muito independentes da Marvel Studios, neste realmente. Mas a gente reconhece que, como hoje em dia é impossível ter os filmes independentes um dos outros, a gente vai ter que engolir que as séries também vão ter que ser dependentes. Fala, Paulo. Eu já ia dizer isso, que eu acho que isso aí era desnecessário, porque seria a mesma coisa que nem eu lembro 2012, ver um crítico de cinema, que eu não vou dizer o nome, pavilhaça, ficou chorando dizendo que Vingadores 1 era ruim porque os personagens agiam como se já tivessem sido apresentados pelos espectadores. Ou então, tipo, alguém reclamar, você acha que pra mim, reclamar que é dependente, o filme do Estranho é dependente de WandaVision, é a mesma coisa você reclamar, mas eu tive que assistir sei lá quantos filmes pra entender o Ultimato, devia ser totalmente independente. Cara, hoje em dia você vai pro cinema assim, pra esse tipo de filme, já vai sabendo que é desse jeito. Quer assistir um filme independente? Vai assistir o Batman do Robert Pattinson e pronto. Certamente. Agora, o que eu acho é o seguinte, como é transmídia pela primeira vez, porque até então o pessoal tinha realmente se acostumado com essa história de ver coisas dos filmes, esperar um ano, dois anos pra ver a sequência, por aí vai. Já manter uma assinatura da Disney+, por mais que seja tudo live action, é transmídia, entendeu? E eu acho que poderia ter um momento antes, assim, que seria legal até pra buscar, sabe? Buscar aquela série assim, ó. Tá lembrado desse momento da série. Isso aqui é que é um ponto importante que você precisa trazer pra cá. Eu acho que não faria mal. Me prejudicou que eu que vi WandaVision não me prejudicou. Agora, se por acaso outras pessoas que talvez não viram e que queriam talvez ver um filme independente e buscar WandaVision depois, se interessar por WandaVision e voltar atrás pra ver, não sei se foi, se ficou tão atraente. E o outro ponto é que, e isso deu muito pano pra manga, é que a gente de repente é surpreendido com Wanda já sendo a grande vilã do filme. Vale ressaltar, o próprio Paulo que falou agora há pouco também conversou comigo, e aí, os outros também podem falar, todo mundo tinha uma ideia de que Wanda em algum momento apareceria e seria a vilã, porque já havia boatos por aí. Mas ninguém esperava que ela fosse de cara a vilã que já estava criando toda essa situação para caçar a América Chaves. E com essas motivações assim tão abruptas de conjurar demônios e por aí vai, caçar a menina para roubar poderes da menina, correndo o risco de matá-la no meio do processo. Então essa situação aí foi uma grande surpresa. Porque, como eu falei, a gente tá ainda nos 10, 15 minutos primeiros de filme. E já temos aqui, olha, esta é a vilã, né? E aí vem uma grande questão que tá, digamos assim, quebrando a internet no meio. É impossível não falar sobre isso, porque é o grande montim que tá sendo feito entre os fãs da Marvel Studios, que assistiram WandaVision e acha que o que levou Wanda a ficar tão ruim, tão má, não ficou claro no filme. Apesar de existir vários elementos aí que mostram isso. A gente vai discutir aqui nesse tópico sobre se isso foi bem feito, se não foi, por aí vai. Mas eu logo de cara digo o seguinte, não houve redenção de Wanda como muita gente fica pregoando aí em WandaVision. Muito pelo contrário. Na verdade, ela sai da cidade depois de ter derrotado, digamos, a grande antagonista dela. Mas aos olhos da cidade, do povo lá, ela não sai, tipo assim, olha, você me salvou e por aí vai, não. Ela sai sob olhares raivosos, ombros curvados e foge da cidade. E agora a gente descobre que ela se isolou do mundo e talvez... Assim, como é que ninguém foi atrás de Wanda até agora? Agora a gente viu, ela quando se revela pro Doutor Estranho, ela desfaz assim a ilusão, que é o Hex, que ela chama, né? Que é uma palavra que é usada nos quadrinhos. Ela desfaz aquilo ali e revela que ela criou de novo um bolsão de realidade pra se proteger, pra se esconder do resto do mundo. Eu acho que só vou completar um pouquinho o que você falou. Só na questão do realmente do Rex, né? Você falou que no final de WandaVision a gente fica se perguntando, o que aconteceu? O que possivelmente pode ter acontecido com Visão, não sei o quê. É essa situação mesmo, né? Porque ela vai e ela vai continuar. E a gente, no final de WandaVision, nos pós-créditos, né? A gente vê que a Wanda tá estudando já o Darkhold, né? E uma coisa interessante que eu percebi no momento, porque eu tinha visto nos trailers e eu comecei a prestar atenção no momento que a Wanda desfaz o Rex, né, ela fala duas coisas. Uma, ela falou que a parte mais difícil foi criar as runas pra disfarçar aquele cenário do estranho, né? Ou seja, ela realmente teve trabalho e o mais fácil foi fazer um Rex. O difícil era ela inventar a mentira. Isso, verdade. Foi justamente o contrário. É o contrário, isso. Então, assim, uma das coisas que eu percebi olhando pra Wanda é justamente as mãos dela. Porque já estavam negros como estavam as mãos da Agatha Harkness na série da WandaVision. Ou seja, ela já estava, no começo ali, já podemos ver, ela já estava corrompida pelo Darkhold. Né? Da mesma forma, então, que a gente pode sugerir possivelmente também a Agatha Harkness, ela pode estar também ter se corrompido com o Darkhold e isso nos faz questionar também sobre a nova série da Agatha, né, que tá pra vir também. Então são coisas que, tipo, se você realmente precisa de assistir WandaVision, você perceber esses detalhezinhos, porque apesar que as pessoas ficam criticando, mas que não justifica a Wanda toda vez ela super poderosa, ela virar vilã, não sei o quê. Não, ela não é completamente a vilã por escolha. Ela foi corrompida pelo Darkhold porque ela ficou, desde o final de WandaVision, estudando até esse momento do filme do Doutor Estranho, entendeu? Senão, A Agatha tem musiquinha legal, a Wanda não tem musiquinha legal, então a Agatha continua sendo mais legal que ela. E ela vai ganhar uma série, né? E ela tem uma série agora, né? Exatamente. A Agatha devia chegar pra Wanda. Você é fraca, lhe falta musiquinha. É, não foi dessa vez. A gente tá em 20 minutos de filme, o Sam Raimi já chutou o balde, já mostrou, ó, essa aqui é a vilã da parada, gente. É aqui que, ó, ele já mostrou, ó, o filme gira em torno dessa personagem, a American Chaves, e a vilã da história é a Feiticeira Escarlate, tá ok? Pode ser que realmente, a gente tá falando aí de uma dependência muito grande com o WandaVision. Apesar que WandaVision, entre o tempo de WandaVision e o filme, eu acho muito difícil que alguém não tenha pelo menos lido sobre a série. Acho muito difícil que alguém não tenha lido. Acho que dá pra você acompanhar a série inteira pelo Twitter hoje, verdade. De tanta informação que sai a cada episódio, que saía a cada episódio e tal, você conseguia acompanhar a série por completo pelo Twitter, na verdade. Se você for acompanhar pelo Twitter, você vai acompanhar uma versão em que a Wanda era a grande heroína que nunca fez nada de errado e que até errando acertava. Então, mas aí cada um tem a visão que queira da coisa. E foi isso justamente isso que a Wanda fez. Ela pegou a visão que ela queria. Né? Paulo, que a Wanda pegou os fãs dela e alterou a realidade pra fazer os fãs dela, que hoje em dia estão no Twitter, atacando todo mundo pra justamente fazer ficar do lado dela. Isso tudo faz parte do plano da Wanda, Paulo? É tudo plano da Wanda. Mas a Wanda Vision dela, cara. É tudo plano do Darkhold. Mas aqui, assim, a opção do Sam Raimi eu achei completamente válida, porque no fundo a gente sabia que a Feiticeira Escarlate seria o problema, ou então ela começaria tentando ajudar e aí se tornaria o problema lá na frente e tal. E aí, vamos dizer assim, aqui ela tá no ponto, no ápice da corrupção pelo Darkhold, né? Ela já consegue produzir ilusões muito, vamos dizer assim, ilusões muito maiores do que aquelas que ela produziu em WandaVision. Ela consegue agora conjurar, consegue fazer um monte de coisa que, graças ao Darkhold. Você nota que o Doutor Estranho não merece o título de lá de Feiticeiro Supremo, porque ele leva aquele... Não, de Mago Supremo, porque ele leva aquele tempo todo, não percebe que ele tava num lugar todo feito de magia. Não, e outra coisa, o poder de Wanda tá de tal ápice que ela hoje conjura criaturas de outra realidade, pra aí vai, em outro universo alternativo, não é nem somente. Ah, isso explica. Então, na verdade, os tuiteiros são ela. É tudo... Ai, vai, Felga. De robôs. É, exatamente. Vai, Felga. É tudo dominação onírica de robôs. Tá explicado. Meu Deus, olha o nível que tá chegando. Tem um detalhe aí que é impressionante. Ah, depois disso a Wanda vai vencer o BBB. Não, ó, isso porque o pessoal falou pra mim, pra eu não ficar dando indireta no podcast. Eles falaram, né? Eu tô me controlando, mas vim, vai, Felga. Então. Essa, vamos dizer assim, o Estranho, pelo menos, né, o Estranho, né, ele comete umas bobagens, cara, ao longo do filme, e essa é a primeira, né, porque tem lá mais pra frente, quando ele também encontra o Mordo, ele é a mesma coisa, ele cai na coisa, assim, ele baixa a guarda de um jeito, né, numa boa, né, tipo, a Wanda tinha feito, fez o que fez, tal, ele, em vez de ir lá, pelo menos com a guarda um pouco mais alta, pra sondar, até porque estavam falando, não, é um negócio com runas e tal, é melhor eu ser mais cauteloso. Não, ele chega lá, ele pega todo o plano numa boa, não, a menina tá lá, tá no Karmataj, ele só percebe quando a Wanda dá aquele deslize, então tem que, vamos lá, vamos até a América, né, pra ajudá-la, vamos até a menina, aí acho que tipo o cinema inteiro, acho que pelo menos o pessoal que tava assistindo comigo, dá uma parada assim, a reação, cara, ele falou e pior, você não tem como voltar no cinema, né, pra conferir isso, ele falou. Vamos voltar aqui o vídeo só pra ver se foi isso mesmo. Foi isso mesmo, é tal. Sabe aquela coisa meio, tipo, é meio que um roteiro clássico do vilão tentando enganar o herói e o vilão é um deslize bobo. Sabe? Foi nesse nível. E o pior de tudo, cara, né? Que o Raimi ainda deu um jeito de enfatizar esse deslize, porque se tu for lembrar, o Estranho, ele fica quase meia hora falando com a América Chaves e não pergunta o nome dela. Só lá no finzinho que aí o Wong, mesmo, tu não falou teu nome, né? Ela não falou não, o nome dela importa. Ela foi lá em cima do telhado que ela falou, né? Isso. Eu tô percebendo assim que o Estranho, na verdade, ele viu toda a história, ele sabia de toda a história que tinha acontecido em Westview, pelo visto. Deve ter prestar atenção em algum momento. E mesmo assim, ele deu um voto de confiança na Wanda, achando que ela saiu redimida. Ou seja, o Estranho também é um dessas pessoas que usa o Twitter a favor dela. Então ele só acompanhou pelo Twitter. Olha, só fechando essa história aqui de WandaVision, pessoal. Uma coisa que fique bem clara, porque as pessoas às vezes confundem, digamos assim, do jeito que ela saiu lá. É, tem gente que eu falando que, na verdade, que a Wanda deixou a Visão morrer, os filhos dela morrer, em prol do sacrifício por amor pra salvar as pessoas da cidade, né? Primeiro que os filhos e aquele Visão não existem. São pessoas que foram criadas por ela. Vocês lembram que... A todo momento, os roteiristas, o diretor, enfim, a equipe que fez a série, falou que aquela série é uma série sobre luto, né? Sobre grieving, né? Em inglês. E se você olhar a WandaVision, o que ela criou ali, se você ver tudo que ela criou dentro do Rex, criar uma falsa família, criar um falso marido, criar falsos filhos, criar uma vida perfeita lá, tudo acaba se encaixando, já que a série é sobre luto, no primeiro estágio que se classifica quando a pessoa tá passando por um processo de luto, que é o de negação. Exatamente. Então ela saiu da realidade, dos acontecimentos reais, criou uma falsidade ali no meio, e tudo bem que foi inconsciente, mas transformou as vida daquelas pessoas todas ao redor sem querer, mas ok, e criou uma realidade de mentira. É uma coisa que ela se negou de entrar na vida real, de reconhecer a morte do verdadeiro Visão, e entrou naquele mundo fantástico lá. Quando tudo termina, não termina ela, vamos lá, salvando a cidade. A gente até discutiu isso no nosso chat pessoal, que na verdade a Agatha nem é pra ser classificada 100% como a grande vilã da série, porque quem criou toda aquela situação foi a própria Wanda. A Agatha aparece ali como uma oportunista pra tirar os poderes dela e talvez controlar melhor. Tanto que a todo momento ela classifica, do mesmo jeito que em Multiverso da Loucura classifica o Estranho como um grande mal de qualquer universo, né? Pra Agatha, a Wanda é um grande perigo, que se a Wanda atinge todo o seu potencial ali, lá pode ser o fim da humanidade e por aí vai. Por isso que ela quer controlar a Wanda, tirar os poderes da Wanda, enfim, ou apagar a própria Wanda. A gente até não sabe direito qual o grande plano da Agatha em si. Não vamos esquecer que a Agatha ficou uns 400 anos com o Darkhold e não virou uma genocida maluca que nem a Wanda. É, porque a Agatha não é a potencial bruxa escarlate lá que as profecias falam, não, né? Pera lá, então ela sabe do perigo da Wanda. Estranho, a gente mais pra frente bem, mas teve um doutor estranho que destruiu o universo dele inteiro só porque mexeu no Darkhold. Então, tipo, ela tinha um autocontrole epic level. Sim, sim. E aí, só voltando, então, assim, quando tudo se desfaz em WandaVision, praticamente, ela sai da negação dela, ela sai da mentira. Então, ela desfaz o Visão de mentira, ela desfaz os filhos de mentira e reconhece que não dava pra viver naquela mentira pra sempre. Não era só porque tava salvando as pessoas da cidade. Ela tinha que seguir em frente, vamos dizer assim. Mas isso não faz dela porque ela se arrependeu e por aí vai, ela já estaria uma super heroína pronta pra tomar a posição dela de hiper vingadora, bruxa, feiticeira escarlate. Se você olhar pra esse filme agora, ela saiu do primeiro estágio de negação e vai fazer uma pesquisazinha pra saber qual é o segundo estágio. O segundo estágio é ira, fúria, né? Então a pessoa sai da negação e ela começa a ter raiva. Não, não posso perder isso e por aí vai. Então, quando ela pegou o Darkhold nas mãos dela e ela já tinha um potencial de ser a grande feiticeira escarlate, a primeira coisa que aparece na cena pós-crédito é o Darkhold buzinando na orelhinha dela, falando os filhos, né? Mãe, pai, ou seja, jogando uma tentação. Aquela cena pós-crédito não era pra ter se comemorado em vista. Ai, meu Deus, ela vai voltar e vai resgatar os filhos dela. Uhul! Cara, aquilo ali ela tava mexendo num livro demoníaco. Vale destacar, Cover, quando a gente chegou a discutir essa cena pós-crédito, né? A gente acho que falou que tinha o dedo do Raimi já nessa cena, né? Toda a construção da cena. Eu acho que não, que o Raimi tava no meio de uma confusão aí pra começar. Mas pelo menos, vamos dizer assim, era uma direção pra um filme de terror, de fato. Então, eu não sei o que passou na cabeça das pessoas de olhar aquela cena e ver ela com aquele uniforme e dizer, cara, essa Wanda que tá aparecendo na pós-crédito é uma Wanda heroína que vai lá salvar os filhos. Claro que você não devia enxergar naquela cena é aquilo. Você devia enxergar que ela, na verdade, tava usando um livro demoníaco e tava ouvindo uma tentação. Mãe, não sei o que, ela me ajude. Tanto que se você ver há um ano atrás, boa parte das pessoas falaram, olha, tem que tomar cuidado com essa série, por aí vai. Como também, há um ano atrás, muitas pessoas falaram que WandaVision, na verdade, terminou ruim, porque a Wanda não teve o castigo. Porque não tinha não teve o castigo dela. É, fora o Mephisto, né? Mas não teve o castigo dela. Ela saiu de boa na lagoa e foi se esconder. Então, assim, as pessoas que estão defendendo aí, seja por possessão orínica dela ou não, sei lá, abram, digamos assim, o leque da perspectiva que você tá tendo e enxergue, na verdade, WandaVision como deveria ser enxergado, entendeu? Como o primeiro estágio de luta, e a gente tá se caminhando agora pro segundo. É uma pessoa que tá agora entrando num estado de fúria, e é isso que ela tá mais nesse filme agora, sendo corrompida, e vale ressaltar, falar assim, ah, mas o livro não tá deixando claro que o livro tá corrompendo ela. A pessoa imagina que o livro vai chegar, vai sair um demônio do livro, assim, e vai dizer, tomei posse de você, Wanda, sou o Pluton. Cara, é que eu acho que os diretores, eles foram muito sutis nesse negócio de livro demoníaco. Se eles tivessem colocado uma capa de um encadernado do 952 e a vozinha tivesse, faz reboot, Wanda, reboot, aí as pessoas entenderam que era um livro demoníaco. Não, mas enfim. Só que tem outro detalhe também, igual eu citei, né, agora falando sério, igual eu citei anteriormente. Olha pros dedos da Wanda, ela está com os dedos negros que nem a Agatha. Então só por esse detalhezinho também, você já pode perceber que, opa, a Wanda não tá bem. Nunca sujou a mão, não, tu nunca sujou a mão de Nankin, não, Marcos? Sou desenhista, né, porra? Meu Deus, o Marcos mexe em livros demoníacos, socorro. Sim, Marcos tá profano aí. Mas enfim, o que eu, só pra fechar aqui, pra deixar bem claro, pessoal, assim, na verdade, pra quem tá dizendo que não tem conexão pra ver, aí é que tem conexão, cara. É só você abrir a porra do seu olho aí e ler a coisa do jeito certo, enxergar os caminhos que estão sendo feitos. Tá tudo muito bem pensado, né? E o que me irrita mais é isso, as pessoas acharem que não tem roteiro, que não sei o que, tá tudo perdido, por aí vai. Quando um filme... Comparar os dois, né? Homem-Aranha Sem Volta ao Lar e Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que foram dois filmes que eram pra ser ligados, né? Mais ou menos ligados. E tiveram problemas de atraso na pandemia e tiveram que mudar até a data de lançamento. Tem gente que prefere assim, que associa a atingir o meu fanservice e ter um bom roteiro, que não é o caso de Homem-Aranha Sem Volta lá. E acha que, eu não fiquei satisfeito que não apareceu todas as pessoas que eu queria que aparecesse. É um roteiro ruim. E acha que não ter atingido o fanservice é um roteiro ruim. Tem nada a ver, cara. Eu acho que você precisa enxergar melhor o caminho que é construído entre as coisas, assim. Tá tudo lá. E dessa vez eu tô falando sério, assim, tá tudo lá mesmo. Então tá viajando na maionese, quem tá achando que estragou WandaVision ou que não faz menção como deveria e por aí vai. Você viajou completamente. Mas enfim, temos nossa Wanda pirada aqui. Vamos colocar uma pá de terra nessa história aí de ligação com WandaVision. Vamos seguir adiante. A gente sabe agora que ela tá irada, revoltada. Ela chega a dar várias entradas, né? Você vê que ela tá com alguma coisa na garganta dela, que ela dá várias entradas, inclusive com... Não, mas você esqueceu de outra frase. Ela está razoável. Não, calma. Ela tá razoável até aí, né? Porque não foi ela que pessoalmente foi atacar a América Chaves, né? Como ela coloca. Mas ela tá com alguma coisa na garganta, que toda hora ela vai retrucando o Stephen com umas respostas assim bem ácidas, né? O Stephen fala, Wanda, o que você quer fazer? Você quer tirar os filhos de uma outra Wanda? E aí ela coloca, olha, por que eu não posso fazer isso? Quando você faz, você é o salvador. Quando você toma sua decisão drástica, como foi lá em Guerra Infinita. Porque quando eu faço, eu sou a vilã, né? Então todo mundo toma decisões exageradas que acha que são corretas, mas só eu sou julgada, né? Nessa perspectiva, você pode até falar, pô, realmente, o estranho tá sendo hipócrita. E ele está sendo mesmo, porque parte desse filme é pra mostrar quanto o estranho só enxerga as coisas do modo de vista dele e quão ele é egocêntrico ao ponto de não deixar as coisas se resolverem com as ideias dos outros. Parte do filme é sobre isso. Você está dizendo que ele precisava de uma nova visão? Nossa, não, de novo? Péssimo, horrível, piada, horrível. Mas enfim. Não, ele não fez isso. Ela questiona também aquela história quando ele fala sobre que quando ele tomou aquela decisão foi por um sacrifício, tava em guerra e por aí vai. E aí ela também questiona, mas você acha que eu não fiz as coisas que eu também não me sacrifiquei? E não se sacrifiquei em vão, porque eu arranquei uma pedra que era o cérebro, digamos assim, do meu marido e logo depois foi em vão, porque tu entregou a porra da joia do tempo, ele retornou a visão como era, matou de novo na minha frente, eu vi meu marido morrer duas vezes na minha frente. Então assim, ela tá com falas de raiva ali, e aí sim você tem que dar valor que esse choque que ela tem, esse diálogo com o estranho que ela tem as suas razões de estar com certa raiva. Claro que nesse momento, por estar com o Darkhold e com poder extremo, isso está sujeitando ela a ela poder, digamos assim, dar forma a esse sentimento irritado dela e fazer coisas extremamente erradas, pra dessa vez conseguir o que ela quer, do jeito que ela quer. E aí começa, né? Revela aquela grande vilã, ela dá aquele aviso, olha, você é razoável, você só me entrega a menina e tá tudo certo, senão eu vou deixar de ser razoável. E aí, cara, começa assim, cara, tipo, toda a elite mágica do Karmatage tentando segurar a feiticeira Escarlate, né? E é frenética a ação, com toques de filmes de terror. Então você tem desde ela dominando mentes, né? Que nem ela fazia, que era um poder que por um tempo isso ficou esquecido no cinema, né? Esse poder de dominação de mentes, né? Foi um poder que no cinema ficou esquecido por uns 2 ou 3 filmes, se eu não me engano. Só na série que voltou, né, a usar. E aí eu só fico faltando aquela corridinha de bruxa, né? Que sempre tinha, né? Que era uma característica da quando ela usava o poder de dominação na mente. A cena que ela sai da dimensão espelhada do estranho, né? Que é total filme de terror, que ela saindo de um espelho toda retorcida e tipo, se sabe? Exorcista. Ajeitando assim, cara. É muito boa a cena, cara. Você reparou que ela retorceu a mão do tipo assim, ela virou a mão, os dedos da mão ao contrário, poder sair do espelho, que tipo assim, ela entrou com a mão pra frente assim, e aí pra poder fazer apoio pra sair, ela quebrou os dedos ao contrário, assim, pra poder pegar como garra. Cara, eu achei isso bizarro demais, velho. Não, e cara, vale lembrar que é o seguinte, o estranho, o estranho tá, usou de novo a dimensão espelhada, sendo que até o Homem-Aranha conseguiu sair da dimensão espelhada. Agora a dimensão espelhada era tipo uma armadilha cheia de espinhos, então qualquer reflexo que ela tentasse talvez atravessar e sei lá, passar por ali, ela ia ser machucada, por isso que ela sai toda atravacada ali, né? Felga, é porque tu tem que lembrar que a dimensão espelhada é uma coisa criada pelo Derrickson, então ela é uma bosta, qualquer Zé Mané consegue sair daquela ali. Colocasse a gente lá dentro, a gente sai em 2 minutos, porque a gente olhar, isso aqui é do Derrickson. O que é que o Derrickson fez de filme pro pau ter tanta raiva? Eu gostei bastante do primeiro estranho. Eu também gostei bastante também. Eu acho que é um dos filmes mais bonitos de todo o MCU, né? Agora o Estranho 2 é o talvez o mais bonito mesmo, mais bem detalhado, um dos mais bem feitos. E apesar de ser um filme trash, também, né? Ao mesmo tempo, né? Toda essa cena aí, né? Não só dentro do espelho que ela escapa, mas aquela dos reflexos, que é uma coisa que realmente fala que os reflexos seriam tipo portais, né? Uhum. E por aí vai. É também assustadora, né? Aí sim, aquela coisa do olho aparecendo como se fosse um olho pregado no chão do reflexo, é também totalmente Evil Dead aquela, cara. Bom, é aquela coisa, é o Sam Raimi fazendo um filme sobre um livro maldito que eu digo de bruxaria e demônios, cara. É praticamente uma revista ao tema. Só que dentro do MCU. E é muito rápida essa cena. A gente tá falando aqui, cara, de 25, 30 minutos de filme. E já aconteceu coisa pra caramba, cara. Aí o Karmatage já foi pras cucuias. A Wanda arrasou com praticamente tudo. Tá uma correria danada, cara. Mas as cenas são muito boas. A Wanda derrotou o Rintar, cara. Como pode? Cara, ela tratou, cara. Vocês não ouviram o Rintar, o Minotauro Verde, que quase não aparece no filme, né, gente? É, exatamente. Ele só toma chumbo. É triste, triste pra caramba, mas enfim, fazer o quê? Queremos, Sanhaime, queremos o Rintar Cuts, tá? Os fãs do Rintar querem a versão que o Rintar não foi cortada. Mentira, somente meia dúzia de fãs. É só um fã-clube constituído de 6 pessoas que querem isso. As pessoas normais não querem. Quem são personagens do Coveiro, né? Release the Rintar's Cut. Vai sair junto com o próximo encadernado do Capa Dura da Mary Jane, não se preocupe. Tá aí, Marcos Pedro, fala aí. Eu já complementei com o do Felga, cara, já tá completado. O que o Felga falou é justamente o que eu ia falar sobre o negócio da dimensão espelhada. Mas só uma coisa dessa cena aí, que bom pra complementar. Isso é bem típico de filme de terror. Os caras falam, meu Deus, as poças, fiquem lá, cubram as poças, elas são reflexos. A Lavar América Chaves, olha, uma poça, eu quero atacar a minha cara e ver o que tem lá dentro. Exatamente. Bom, tem gente que reclama que, assim, no momento que o Estranho e a Wanda se encaram pela primeira vez, antes de tentar prender a dimensão espelhada, que fica, tipo, um a um poucos metros de distância um do outro, né, se encarando, se provocando ali, achou que ia ter uma briga, tipo, Doutor Estranho a lá Thanos, né? Ele, um jogava magia, o outro retrucava, virava outro e por aí vai. Gente, não tenha dúvidas, por mais que ele já tenha sido Mago Supremo, a Wanda era muito mais poderosa que o Doutor Estranho ali. Ela estava sendo razoável, como ela colocou a todo momento ali. Você vê que ela só vai tomando decisões mais drásticas e ficando mais maligna mesmo ao decorrer desse filme. Cara, é aquele entendeu? Negócio. O Doutor Estranho, ele assistiu Ultimato 14 milhões de vezes. Ele viu que a Wanda podia fazer com Thanos. Ele não ia encarar. Então, assim, eles têm uma pequena troca de magia ali no quando já tá todo mundo cercado. Que já tinha... quase tava só o Wong, ele e o Wong rapidamente... se estabandou pra lá, ele jogou aqueles dragões que ele tirou lá do desenho What If dele pra atacar ela, ela também se desfez dele, jogou ele pra cá, e ela já ia tirar os poderes da América Chaves ali. Quem salvou a América Chaves foi ela mesma, porque foi o momento que a América Chaves, quando tá em terror desesperado, ela ativa aqueles portais lá, ela entra em transe, os olhos ficam brilhantes em transe, abre aquela estrelona lá pra sugar ela, e aí o Estranho se joga junto com ela, diz, vamos salvar ela, na base do desespero. O Estranho não tinha a mínima chance de fazer aquilo ali. Como falou o Paulo, a gente já sabe a resposta, né? Que se a Wanda tivesse o preparo do Darkhold em Guerra Infinita, ou também na Ultimato, ela tinha acabado com tantos. É aquele negócio que o pessoal, às vezes... isso aqui é no Guerra Infinita, que o pessoal, às vezes, eles não se tocam certos detalhes, porque não é uma coisa que é muito enfatizada na narrativa, ou que não é tão assim. Porque tem que lembrar que naquela cena lá que a Wanda tá tirando a joia do Visão, ela tá destruindo uma joia do infinito, enquanto com a outra mão tá segurando outras 5. Exatamente. Estamos avançando. Tipo, é um nível de overpower inacreditável. Só que como isso não foi, assim, a cena foi mostrada mostrando o Thanos como um Juggernaut da vida imparável, as pessoas não perceberam o nível de disso que era aquela cena, aquele momento dela. Potencialmente, a Feiticeira Escarlate, ela é um dos seres mais poderosos do UCM, assim como ela dos quadrinhos. Isso já tá mais que certo. Ela talvez não saiba controlar isso ainda, não sabia, na verdade, controlar isso ainda. E agora, digamos assim, ela encontrou um manual de instruções do... E aquele negócio, pelo menos agora a gente já descobriu por que não apareceu os mutantes ainda no MCU, porque ela é sonâmbula. Bom, a gente vê então a América Chaves fugindo com o Doutor Estranho agora, né? Num momento assim que você atravessa os vários universos, assim, uma cena linda, né? Vai pulando de universo para universo, universo para universo. Vou deixar pra vocês falarem aí sobre isso. Mas eu queria detalhar um pouco sobre quem é a América Chaves, né? É uma adaptação dos quadrinhos da personagem. Originalmente ela era para ser a Miss América. Então a gente vê pouco, talvez, da história de origem dela, porque na verdade ela aqui ela funciona mais. Não era pra dizer isso, mas ela é o grande MacGuffin da história. A gente acha que o MacGuffin da história talvez fosse o livro do Vishanti, né? Que é um artefato poderosíssimo que aparece no filme. Mas ela é que é o item, digamos assim, importante que pode mudar toda a história do jogo ali. Só que a gente não sabe disso até o final do filme, né? Porque sempre se procura uma saída aos olhos do Doutor Estranho, né? E, na verdade, ela que era o grande caminho pra se resolver tudo. Ela é o grande objeto poderoso ali, né? Brevemente a gente vê uma cena de origem dela, que é a cena que criou tanta confusão aí em alguns países, que a cena não demora 12 segundos, que é como ela ativou os poderes pela primeira vez. Não diz exatamente o local dela, mas diz que é o mesmo que é nos quadrinhos, né? Que é como se fosse uma utopia lá onde ela vivia antigamente. E ela foi criada por duas mães, e aí quando ela ativou os poderes, como mostra aí no UCM, as duas mães dela foram sugadas, logo depois ela foi sugada. Mostra que ela só ativava o poder realmente quando ela se assustou com a abelha, né? E é isso. Bom, Marcos Pedro, quer falar aí um pouco sobre essas viagens multiversal aí? E o que, é que você achou da adaptação da América Chaves com os poderes visuais, como é que ficou isso levado ao UCM? Cara, primeiramente, nessas viagens pelo multiverso, assim, passando por entre eles, foi uma coisa mais louca, né? Porque você vê quanto que, na verdade, o universo do MCU é tão maior quanto nós podemos ver quando a gente viu umas coisas parecidas em Guardiões 2, quando a nave atravessou por vários universos e dentre eles apareceram os Vigias, né? Juntamente com o Stan Lee, que a gente criou um monte de teorias, né? Tá, mas não eram universos ali, eram pontos diferentes do mesmo universo no espaço, né? Deixar claro isso aí. Com essa viagem do Doutor Estranho pelo multiverso, tanto é que um deles era até um poço de tintas, né? Que eu achei maravilhoso isso, que até a América Chave falou que era complicado comer lá. São tantas possibilidades que nós, se prestar atenção, cara, nós tivemos o vislumbre do tribunal vivo. Tipo assim, quem acompanha quadrinho, olha o nível que tá chegando o MCU, sabe? Tipo, em Os Eternos, nós tivemos o vislumbre, mais vislumbre dos Celestiais, né? Que foram apresentados em Guardiões da Galáxia. Agora, a gente teve o vislumbre Tribunal Vivo, que, tipo assim, é uma das entidades, se não for a entidade mais poderosa de toda a existência, sabe? A segunda. Pois é. Mas não é a primeira vez, tá? Ele aparece, a estátua dele, pelo menos, lá no vazio lá do Loki. Ah, no vazio do Loki. Mas é uma estátua. Pois é, uma estátua. Dessa vez nós vimos. Aí é o mesmo roteirista. É o Michael Waldron, né? Michael Waldron dele. É. Isso. Então, assim, isso foi fantástico, sabe? E já pulando pra parte da América Chaves, eles fizeram, sobre a origem dela, eles fizeram uma pequena adaptação. Por quê? Saiu nos Estados Unidos no ano passado, e deve sair aqui no Brasil, a minissérie sobre a América Chaves, né? E é justamente pegando essa parte da origem dela. E eles deram uma modificada pra poder... Eu não entendi por... exatamente o nível da mudança, né? Porque nos quadrinhos ela era tipo experiência, né? Mas eu acho que isso ainda eles vão contar um pouco mais. Pô, fala comigo. O que você falou? A América Chaves, nos quadrinhos, ela é um resultado de uma experiência. Aqui não disse se era ou se não era, entendeu? Exatamente. Ela aparece com os poderes lá. Isso, exatamente. A única coisa que a gente sabe até hoje é que ela realmente não tá aqui na Terra sem querer, porque ela caiu do universo dela, lá, a Utopia, não sei das contas lá. Utopia, exatamente. O nome do universo dela é Utopia. E nos quadrinhos ela realmente tem duas pessoas que são as mães dela. Então no MCU eles realmente deixaram pela narrativa, né, da América Chaves, que é exatamente a mesma narrativa usada nela dos quadrinhos, é que ela realmente tem duas mães, sabe? O nome delas, tanto é que eles podem até confirmar isso, mas possivelmente vão ser esses nomes, é Helena e Amália. É o nome das duas personagens que são as mães dela. Então, assim, eu achei isso interessante porque tem um outro detalhe ainda sobre a origem da América Chaves, que eles ainda podem expandir muito mais ainda, e nisso eles construírem realmente a narrativa da verdadeira origem da América Chaves, né? E eu tô doido pra poder ver isso, porque é bastante interessante, porque tem muita ligação com a Terra, com o universo 616. Então, eu fiquei realmente bastante empolgado pra poder ver se eles fizerem algum projeto. Eles vão fazer, né? É um projeto só com ela, né? Com a América Chaves. Então, assim, eu tô muito curioso pra saber o que eles vão fazer com essa personagem, porque ela realmente tem muita história pra contar. E, tipo, ela sendo apresentada nesse filme Doutor Estranho, eles realmente não apresentaram. Apresentaram praticamente, acho que nem 10% do que realmente é o arco dela. E eles estão demorando tanto pra anunciar os novos ou Jovens Vingadores, quando for lançar o filme, eles vão estar todos com 30 anos já. Bom, mas... Os meninos que são os filhos da Wanda vão estar pelo menos da idade certa, né? Acho que esse é o grande, acho que é um dos pontos altos, né, do show visual do filme, né? Essas várias realidades pelas quais eles vão passando, né, nessa fuga deslocada da Feiticeira Escarlate, né? Vocês prestaram atenção em alguns universos ou não deu pra prestar? Cara, quando chegar no Disney Plus, acho que eu vou pôr em câmera lenta pra ver, cara, porque, mas assim... Eu só lembro do desenho animado e o da tinta. Só alguns pra vocês terem ideia. Tem uma hora que aparece como se fosse um negócio de dinossauro. Não dá pra saber se é terra selvagem. Mas tem um ar que parece um monte de drones. Aqueles drones que eram os drones do mistério. Como se fosse um mundo... É todo controlado por isso, né? Tem um negócio que era como se fossem umas abelhas. Mas o mais curioso, ela, quando ativou os poderes, ela tava no Carmatage. Pra onde ela foi parar de novo? Nova York. Como se toda vez que ela ativasse os poderes, ela fosse pra... O equivalente a Nova York daquela realidade, daquele mundo. E curiosamente, talvez, assim, quando ela para, ela pousa de novo naquele mesmo telhadinho. Já perceberam isso? Isso é verdade. Então não importa onde ela esteja, o poder dela leva para o equivalente àquele ponto lá do universo. E outro detalhe, quando caiu naquele Nova York lá modificado, eu juro pra você que eu achei que aquela Nova York era uma Nova York do Homem-Coisa, assim, porque, tipo, era todo cheio de planta, não sei o que. Eu falei assim, caralho, só falta aparecer o Homem-Coisa agora, velho. Eu falei, nossa, vou voar. É isso, é um show visual tremendo mesmo, cara. Acho que é uma das cenas mais bonitas. O filme em si, ele é muito, muito bem feito. E estamos falando de um filme trash, na verdade, né? E, cara, enfim, eu conheço muito pouco da personagem dos quadrinhos, então pra mim é quase que uma apresentação completamente nova pra mim. Então, mas dá pra ver, é uma personagem carismática e tal. E, cara, e aí a gente volta, você tinha comentado a ligação entre Homem-Aranha e Doutor Estranho, né? E volta aquilo lá, né? Se tivessem seguido talvez a ideia original, né? Homem-Aranha sendo depois de Doutor Estranho, talvez a coisa teria sido mais interessante mesmo. Se você acompanha um site bem legal chamado Universo Marvel 66, você viu em alguns artigos aí que havia concept arts, que a ideia original era o filme do Homem-Aranha vir depois, e a América Chaves seria aquela que iria trazer os Homens-Aranhas de outras realidades pra lá, e não o Ned, né? Mas enfim, ninguém sabe como ia ser o filme, na verdade. Trocou tudo de ordem, e o que eu acho, pelo menos, é que alguns saíram com um roteiro prejudicado, e o que salvou melhor foi ainda do Doutor Estranho aí. Na verdade, eu acho que eles acabaram de dar o roteiro pro Homem-Aranha 4-5, porque o Ned vai virar o Duende Macabro, porque ele vai se vingar do Homem-Aranha, porque ele acabou de perder o estágio dele lá em Carmartage, porque o Doutor Estranho esqueceu que ele existia. Na verdade, você é o Tocha Humana, e por aí vai. Só que não, paralelo. No final, quem pegou esse estágio foi a América Chaves, né? Pegou o estágio do Ned. Então, pessoal, vamos falar agora, passa pra falar, sobre a Terra 838, tá? O Marcos Pedro comentou aí que eles param nesse lugar aí muito bonito, com vegetação caindo dos prédios, parece ser um paraíso, é um lugar em que algumas coisas são diferentes, né? Por exemplo, tem que prestar atenção, o sinal vermelho aqui nesse mundo é o que você atravessa, e o verde é que você para. Um abraço aí pro meu grande amigo Marcos Dark. Também é um lugar em que você, a princípio, a América Chaves, né, ela acha que todos os lugares, a maioria dos lugares, né, do multiverso, não se deve pagar por comida, né? As pessoas não pagam por comida, isso é um absurdo e tal. Que sonho, né? Queria eu que um desses realidades fosse essa, pra gente estar assim, né, não se preocupar em pagar comida, né? Mas naquele caso, não, né, a realidade 838, você tem que pagar, né, e aí... Não, você só paga se... Não, ficou mostrado lá que você paga se você perder pro vendedor na porrada. Vale ressaltar, né? Tivemos o Pizza Popa, né? Que a América Chaves tava comendo aquelas bolinhas de pizza. E aparece a nossa grande aparição especial que não podia faltar, né? O Ash Williams, do Bruce Campbell, fazendo um easter egg daquele. Se você viu referências pra Evil Dead agora, é que você viu a maior de todas de Uma Noite Alucinante, cara. Quem pegou, pegou, né? Enfim, é um universo também em que você tem acesso a uma tecnologia fabulosa. É lá que eles passam por uma avenida em que eles podiam visualizar, assistir memórias muito antigas, né? Que eles acabaram esquecendo e por aí vai. Deram calote também, viu? Eu sei. E não pagaram, né? Stan é o maior caloteiro do universo Marvel, pelo visto ali, né? E também é a terra onde o Supremo Estranho se sacrificou pra salvar todos de Thanos, né? Tem uma estátua lá condecorando ele e ele fica até meio assustado. Então eu morri nessa realidade e por aí vai. E de repente é uma terra em que ele se depara com a versão do Mordo e que se apresenta como um grande irmão, né? Ele fica meio cabreiro assim. É uma coisa que ficou em off pras histórias do Doutor Estranho do UCM, que o Doutor Estranho aqui já coloca que o Mordo tentou matar ele várias vezes, isso nunca apareceu nos filmes, né? Mas isso aí foi uma coisa até que eu vi algumas pessoas reclamando, que as pessoas elas acham assim que as pessoas não podem ter vida se não aparecer no cinema. Que assim, tipo, terminou naquele pós-crédito, o Mordo: eu voltarei, eu me vingarei, mó negócio assim. O pessoal, assim, é claro que se fosse o Idiotexon, fosse escrever o filme, ele ia dar um jeito no modo ser o vilão, e de um multiverso ia ter só uns espelhinhos. Mas o Raimi, como diretor de verdade, ele resolveu isso no diálogo. Olha, sei lá, o meu arqui-inimigo Mordo, a gente vive brigando assim, ele já tentou me matar algumas vezes, mas, tipo, eu derroto ele, isso aqui, tipo, daria um episódio de série, mas isso aqui é um filme, então a gente tem que pegar o inimigo de verdade. Ele resolveu tudo de uma vez e pronto. O cara, esse é o arqui-inimigo. Isso levantou uma questão né? Pra muita gente perguntando assim, o que que aconteceu com o humor do 616? Curiosamente, rumores dizem que o humor do 616 morreria na primeira cena que aparece do filme, onde ele tava caçando um monte de seres místicos, né, pelo mundo, porque ele inventou de fazer isso na cena pós-crédito passada, e ele inventou de querer caçar a Wanda, e a Wanda, né? Então ele teria um destino final que, por conta de enxugar o filme, tiraram disso, então o humor do 616 por enquanto tá vivo, né? Não teve essa cena de prefácio, vamos dizer, no filme. Sim, na meu cânone pessoal, ele está lá ainda maquinando suas vinganças. A cada dois fins de semana ele vai lá encher o saco do Doutor Estranho, eles vão lá, brigam, resolve tudo e depois ele volta. Virou esse tipo de vilão, né? Que nem ele era no Dicto. Ele era, se lembrar, ele aparecia a cada três edições e no resto do tempo ele continuava sendo lá zelador daquela escola que ele era o zelador mordo. O vilão meia boca que, quando não tem nada pra acontecer, ele vai lá dar uma perturbadinha. Tanto é que, se tu for ver, o Estranho, ele fica com o pé atrás, mas ele não acha uma ameaça. Ele, pô, esse cara de novo? Que merda. Ele é meu arqui-inimigo. O Estranho nem dá muita bola, assim, no princípio, né? Eu acho que por isso que o Estranho baixa a guarda, né? Que ele vai de boa, entra no Sanctum, acha que mesmo que ele, nesse universo, são irmãos, né? A América Chaves também tá um pouco cabreira. E aí ele vai lá e cai no truque do chazinho batizado, né? Um Boa Noite Cinderela pro Estranho. E o pior é que o Raimi colocou um Forest Sheldon pra isso, só depois eu peguei. E é justamente o que tu falou. E nesse universo, verde é perigo. Ah, é por causa do chá? Não, ele tá todo de verde. Sim. Tá de verde, verdade. Não, e também as areias de Nissar, sei lá, que é uma coisa que bloqueia os poderes dele, também são verdes, né? Verde é perigo. Tudo que for verde naquele universo era pra ser uma coisa perigosa. Por isso que mais na frente, quando aparecer a grande heroína que vai salvar o multiverso, ela é de vermelho. Ai, meu Deus. Nossa, não. Ai. Não. Sabia que ia chegar nesse Não. Eu não sei da argumentação. O pior é que agora que eu vou citar o nome de... Enfim, esse é o universo, né, em que é tão perfeito, tão maravilhoso, que esse é o universo que, que vai ter a representação nos Illuminati, né, de todas as principais equipes, super equipes de heróis que a gente tem nos quadrinhos. Então todo mundo que sonhava de ter, a gente quer uma realidade, quer um universo cinematográfico, que vai ter X-Men, que vai ter Inumanos, que vai ter Vingadores, que vai ter todos eles num só, já existe aqui nesse 834, olha só, quando o Estranho é preso, né? Faltou os defensores da Netflix aí. Quando o Estranho é preso, né? Que ele Mordo leva ele lá pro quartel-general dos Illuminati, né? Ele e a América Chaves é considerado uma anomalia. Ele não deveria estar ali. Um viajante do multiverso, isso é muito perigoso. Você quer causar incursões de novo? Olha só, referência a uma das grandes sagas dos quadrinhos. Parece que finalmente vai chegar aí no CM, né? Ele tá falando de guerras secretas e falando de incursões aí. Aparece a Christine Palmer, né? Dessa vez ela é uma cientista. Ela estuda multiversos, né? Aquela Terra 838. E ela nomeia, mais uma vez, a Terra 616 como sendo a regular do UCM, né? Que a gente acompanha desde o começo, né? E ela tá sendo patrocinada pelas Fundações Baxter, né? E estão lá naquele quartel-general dos Illuminati e... Aí tu percebeu quem é o colega, o estagiário dela que tava de folga nesse dia, né? Não. Point Beck. Diz que ele acordou, caralho, esse aqui é o meu meia, como é que eu nunca percebi isso? Vai ver que o Quentin Beck sonhava com o Quentin Beck do 838 e sabia os nomes dos universos, né? Era o estagiário dela, cara, tenho certeza. Bom, a gente tem um recall aqui de vários atores, né? Que a gente nem imaginava que voltaria a aparecer aqui, né? Então, por exemplo, a Somante, que da malfadada série dos Inumanos que teve lá, do Jeff Loeb lá, que foi pro cinemas via IMAX e depois foi pro ABC, né? Ele volta como um raio negro. Quem imaginaria a Somante? De novo como um raio negro, como o Blackagar Bolgaton, líder dos Inumanos, é como ele se apresenta. Mas só uma coisa, pessoal. Teve uma entrevista recente do Kevin Feige falando sobre a volta do Awesome. Ele falou que o plano original no roteiro era que ia ser o Jeff Loeb com a peruca vermelha interpretando a Medusa, só que o Loeb não aceitou. Não. Bom, a gente também tem uma volta aqui da Agente Carter. Agora como Capitã Carter, né? Não é a Capitã Carter daquele episódio do What If, né? Mas faz uma referência a ela aqui, que nessa versão aqui também dessa realidade, é ela que se torna a cobaia, vamos dizer assim, do Projeto Renascer, né? E ela se torna a primeira Vingadora, e ela se apresenta como a líder dos Vingadores ali daquele universo, né? A gente tem o Reed Richards desse universo. É uma coisa que os fãs já queriam montar esse cast há muito tempo, né? É o Jim... Não, brincadeira, não é o Jim do The Office. É o John Krasinski, que aparece como o Reed Richards, que todo mundo queria, né? Aquela versão mais parecida com o Jonathan Hickman, vazia, ele barbudão lá. Aparece como, com aquele teletransporte lá, que é aquela tecnologia, um quadrado que vai descendo assim, fazendo mais uma referência ao que a gente conhece dos quadrinhos, né? Aquela máquina de teletransporte, de viagem do tempo também, que o Dr. Destino acaba usando, ele tá usando aqui, né? Só uma coisa de bastidores. O Coveiro, ano passado, ele maratonou toda a temporada de The Office. Ele já falava que ele queria o Jim como Reed e a Pan como Sue. Não, não quero a Pan como Sue. Também não quero a esposa dele como Sue Richards, não. Eu espero que uma pessoa que queira participar como ele gosta, como ele é nerdão e quer, né? Enfim, ele tá lá como líder do Quarteto Fantástico, né? E é um cara que mais fala sobre incursões aí. Ele comenta sobre o perigo e por aí vai. É, teve um papel fundamental aí pra direcionar e talvez o Quarteto Fantástico até vá nessa linha aí pra tratar um pouco sobre essa questão aí no futuro entrada no UCM, né? Quem sabe. Tem a Maria Rambeau. É, mas só um detalhe nessa parte aí. Foi uma discussão que a gente teve que o cara fala, um Fab Four dos anos 60, né? Aí dá uma risadinha, aí começou, e não foi só o Coveiro, porrada de gente no Twitter fazendo teorias, Quarteto Fantástico meio meia dos anos 60, que eram conhecidos e que por algum motivo ficaram paralisados no tempo, alguma coisa assim. E eu falando, não, cara, isso é uma piada dos Beatles. Não, é a teoria dos anos 60 que eles ficaram paralisados no tempo. Eu queria. Aí depois veio a confirmação, era um caco. Eu queria. Enfim, a gente tem a Maria Rambeau sendo a Capitã Marvel desta realidade. É, vale ressaltar, né, porque por uma questão assim ínfima, né, quem tava sendo exposta a energia daquele motor lá que foi criado no filme da Capitã Marvel, na verdade, então, não foi a Carol Danvers, né? Foi a Maria. E aí ela aparece com um uniforme equivalente ao que a filha dela usa nos quadrinhos, né? É branco e preto, né? Como se fosse a Capitã Marvel daquele filme. Então, quem tava querendo, né? Querendo ver essa versão aqui surgir e tal, tá aí, na Terra 838, é ela. Inclusive, fizeram lá no Special Thanks ao Micheline, ao John Romita Jr., que criaram a Capitã Marvel Rambeau. Não é, é claro que eles criaram a Mônica, não a Maria, mas é o equivalente cronológico no MCU. Então, o aceno aí pra quem queria. Exatamente. Temos, já falou aí, né, o do Mordo, né, que ele se apresenta pela primeira vez com um barão, olha lá, Barão Karl Mordo, que Doutor Estranho olhou estranho assim, como é que é? Na verdade, o Doutor Estranho tá todo gaiato aqui, né, querendo provocar e fazer piadinhas com todo mundo. Dizendo que Raio Negro tem bafo, que o outro é do Beatles, tudo piadinha, né? Aí chega aí o Professor Xavier, que é o único que põe um pouco de respeito ali, não sei porque ele se assustou tanto, né? Uma cadeira amarela que nem do desenho dos anos 90, gente. Com musiquinha e tudo, né? Tudo. A musiquinha, cara, até o musiquinha respeito a musiquinha. E ao mesmo tempo também, ele citando uma frase que ficou marcante lá, filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né? E que ele fala, a mesma frase que ele falou pra dar confiança ao Dr. Strange daquela outra realidade, ele também usou pra motivar o eu mais jovem dele naquele filme. Então tá cheio de referência de Call aí nesse chamado dos Illuminati, né? E é um momento que o cinema foi todo a loucura, né? Foi um momento de loucura, de alegrias e gritos, até começar o horror e o desespero na frente de todos ali. Agora que o Coveiro falou um detalhe que eu não tinha me tocado, mas que faz sentido. O Doutor Estranho, ele fica o tempo todo fazendo essas piadinhas. Aí quando ele tenta falar sério sobre a Wanda, ninguém leva ele a sério. Faz sentido, porque o cara tava todo, eu sou fodão, blá blá blá, vou zoar com a cara de vocês. Aí quando ele tenta se explicar, não, gente, eu sou uma pessoa séria, quem é que vai acreditar? Isso é mesmo. Pois é. É mesmo. Vai, Pedro. Cara, acho que assim, foi um momento. Como é que foi? Fanservice, né? Principalmente aqui, né, pro pessoal brasileiro. Acho que a entrada do Professor Xavier naquela cadeira amarela, com musiquinha e tudo, foi o momento do cinema ficar em polvorosa, né? Porque, no final das contas, assim, no Raio Negro não ia trazer essa vibe toda. Capitã Carter, talvez. E também aquela coisa, né? A gente já tá... Reed na minha sala teve. Por mais que o Paulo ache que não, o Reed teve. Não, então. E o Reed Richards, né, do Quarteto Fantástico, é algo que a gente, como fãs, né, a gente já espera já faz um bom tempo, né? E assim, né, o Quarteto é aquela franquia que foi muito maltratada, né? Tanto na pela Fox, né? Nos seus três filmes, né? Nos seus três tenebrosos filmes. Sendo que esse último que teve aí foi, vou te falar, né? Enfim. Só dando uma correçãozinha, 3,5, né? Ah, aquele lá. Aqui teve um outro que nem saiu no cinema. Não, aquele lá é descarta. Eu só tô falando de coisa que saiu mesmo, né? E cara, é assim, foi um momento de fanservice ali. Você vê tal, aquelas representações e tal. Claro que ficou, talvez, assim, muita gente deve. Acho que até tinha espaço, né? Porque a gente tava vendo um monte de Ultron, né? E aí, pelo menos pra mim, ficou subentendido que isso tudo era coisa do Reed, né? Nesse universo. Mas faltou aquele Tony Stark, Tom Cruise, né? Não, tem uma cadeira vazia. Tem uma cadeira vazia. Pra mim, então. O Tony Stark não tava lá porque ele tava gravando Missão Impossível 7 e 8 lá. Por isso que ele tava fora. Então, ficou faltando esse... E todo mundo tava falando, esperando, né? Um superior, né? Um superior a Homem de Ferro, né? Um Homem de Ferro superior aí pra coisa... Enfim, talvez fique pra próxima e tal, né? Acho que até porque depois que do que teve aí, depois que a gente vai falar na sequência, a Terra 832 tem lá seus motivos aí pra sair atrás de uma vingança. Olha, né? Mas aquele negócio, assim, é só pra registrar aqui. O roteirista, quando ele viu lá o hype no Twitter, chegou lá pro Kevin Feige, assim, sabe? Fazer aquela carinha de olhar de gato de botas, tocando o dedinho assim. Dinheirinho pra contratar o Tom Cruise, tem? Aí o cara, tem não! Tá bom, desculpa. Felga, você soube disso? Disso não. Depois do Buzz, que fala de Tom Cruise, o Michael Waldron foi falar com o Kevin Feige. O Kevin Feige falou assim, ele tá indisponível. Só falou isso. Na verdade... Então, ficou uma próxima. É uma curiosidade, né? Que essa cena daí acabou sendo gravada em dois pedaços, pelo que eu entendi, alguma coisa desse tipo. Porque acho que gravou uma versão incompleta, alguns faltaram, então não estaria todos. Ou seja, nem todo mundo estava presente naquele momento, naquela mesma cena, entendeu? Então foi montado aos poucos, não estava todo mundo do elenco ali. E até para manter, né, o suspense, né, de quem ia... Né? Aí precisava ser mais... O John Krasinski, por exemplo, foi uma adição da refilmagem. Porque tava ocupado, né? Zoando o Dwight na hora, então podia ir, né? Pois é. Nessa parte do 838, eu achei interessante, é porque tipo, foi a hora que a máscara de um monte de gente que criou um monte de teoria com uma foto, com as fotos que saíram na internet, é abaixo, né? Porque tipo, na hora que apareceu a Maria Rambeau, todo mundo, muita gente fala nas redes sociais, não, que isso, olha só que tá aqui com um raio amarelo, não, isso aí é o Tony Stark, não sei, olha o bigode aqui, gente, é a Maria Rambeau, tá aí a Maria Rambeau aparecendo linda, maravilhosa, majestosa, com a capitã... Que povo indelicado falando do bigode da Maria Rambeau. Pois é, cara, não existe, cara, tipo assim, a sombra do que dava dando assim embaixo dela, isso vai dar problema. Vai ser cancelado, Marcos, apaga tudo isso aí. Não, mas é sério. Eles estavam falando isso. Mas Marcos, a questão é que tu vai ser cancelado. Melhor parar enquanto pode. Então, o advogado acabou de falar isso. Vai, continua. Assim, isso foi ótimo, porque caiu essas máscaras e pra mim foi ótimo. Realmente eu queria que realmente também tivesse o Homem de Ferro Superior. Queria, né? Por causa dos Ultrons, né? Mas, pelo visto, não teve cachê pro cara, né? E talvez também... Foi o primeiro filme corrido do cinema que não teve o Tom Cruise correndo, né? Então, isso foi realmente uma coisa também, até uma curiosidade. Não, cara, eu acho que é porque também aquele cenário era pequeno demais porque o Tom Cruise fazia corridinha, então não tinha como encaixar lá. O maior problema é que o pessoal aí não tava contente em escalar ele. Tinha que ser ele como superior, Homem de Ferro. E ele tinha que... Cara, a fanfic era assim, não, ele tem a cabeça do Thanos em um jarro. Tem um momento que ele vai falar. Nossa, não, tinha essa história, eu não tô frescando. Não, tinha várias teorias. Na verdade, vamos ser bem sinceros aqui sobre isso. Essa cena toda que você acha no cinema que viu todo o grupo fechadinho, ela foi gravada as pessoas em separado. Então o grupo dos Iluminados ia ser montado aos poucos aí, era quem conseguisse montar. Lembra que o Doutor Estranho foi o filme que mais sofreu, porque ele foi gravado na parte hardcore da pandemia na Inglaterra. Não tava nem tão drástico nos Estados Unidos. Começou em dezembro, quando começou aquele pico da primeira variante de Covid, que foi a que mais desgraçou o Brasil, a Inglaterra e a Europa, tá? Da segunda onda. Então, assim, foi drástico, foi muito cauteloso. Então, a cena foi gravada em si, mas boa parte foi nessa refilmagem, e aí foram juntando os pedaços dela. Então, tinha teoria que era Homem de Ferro Superior, tinha, não sei se ia vingar ou o que ia ser. Tinha teoria que o Reed ia ser outro, também é verdade. Tinha teoria... Reeds, né? Ia ter dois Reeds, na verdade. Não, mas essa aí já é muito longe. O que vale é o que tinha no Illuminati. Tinha a teoria de que teria o Balder, né? Então poderia ter o Balder no filme. É verdade. Tem gente que diz que, na verdade, estão confundindo a situação, que o ator que supostamente ia ser um Reed Richards, na verdade, seria o que ia fazer o Balder. Enfim, tinha várias teorias aí, vários tipos de versões pra formar esses Illuminati. E no final ficou essa... Mas eu achei ótima que ficou. Eu achei foda. Deu pra fazer e ficou boa. A questão é que, assim, tipo, o pessoal também... Essa parte era a parte que mais tinha um monstro de expectativa. Porque não só o pessoal tava escalando, assim, a escalação dos sonhos. Mas estavam praticamente... Só fala de monstro de expectativa, criar o roteiro na sua cabeça. Que tinha era páginas e mais páginas fazendo aquelas montagens, assim, do... Não, vai ter aquela cena que o Tom Cruise ia falar. Missão impossível, eu entendo. Então, assim, tipo, tava muito assim, cara. A gente falou mais de uma vez aqui sobre esse lance de expectativa, né? O povo fica enchendo o... Bom, vocês sabem, aquilo lá de expectativa, fica dando like, dando visualização pra site bosta aí, youtuber merda aí, que só faz isso, sabe que boa parte é mentira, boa parte não tem base, mas fica alimentando isso só pra dar visualização, e vocês continuam indo pra esses lugares, continuam vendo, né? A culpa, na verdade, de se encher de expectativa é mais de vocês. E o pior de tudo é que, como esse filme saiu pouco depois do Homem-Aranha No Way Home, que é, vamos ser sinceros, é um filme com fanservice no talo, o pessoal que achava que ia ser outro filme fanservice pelo fanservice. E outra coisa, né? Eu prefiro entregar... E teve tanto fanservice também aí, viu? Tem umas pessoas que você acha que não voltaria, teve. Mas pelo menos esse teve roteiro, né? Lamento aí, viu? A questão é também, é justamente expectativas. É, por exemplo, eu amei o filme do Homem-Aranha 3, mas vocês se lembram que eu tava com expectativa lá embaixo. Eu tava achando que eu ia odiar. Aí eu amei, porque eu tava... Até a frase que a Mary Jane fala no filme. Ah, não, cara, expectativa você tem que ir lá embaixo, porque aí qualquer coisa boa, você já vai amar. Já foi mesmo. Eu não tenho essa expectativa, não, mas quem me ouviu no podcast sabe que eu fui a pessoa que mais reclamei dele, e aí eu, pelo menos, acho esse filme aqui muito mais bem escrito. É o problema de ter mais um influencer aí que fica valorizando mais fanservice do que história, né? E aí confunde as pessoas, mais uma vez repetindo, né? Roteiro e fanservice. Peraí, tem um outro detalhe sobre o universo 838. É o seguinte, não sei se vocês repararam, a estátua do Doutor Estranho é o que tem o visual de uniforme mais próximo dos quadrinhos, se não era uma das versões do uniforme dele dos quadrinhos. Porque ele tava com aquela capa, com aquelas paradas mais prolongadas, sabe? E acho que ele tava com as mangas bufantes e tal assim. Eu falei assim, cara, isso aí é uma das coisas que a gente fala. Cara, isso aí foi o fanservice, assim, feito com muito carinho, sabe? Achei isso do caramba. Achei isso do caramba, sabe? Eu coraçãozinho, Mavete aqui bateu bonito. Todo mundo quer falar da Terra 838, acho ela muito bonita e tal, mas a gente quer falar também da parte mais chocante de toda essa parte da história. Pra entender o que acontece com a Terra 838, vamos voltar então pra nossa realidade meio-meia, que tá sendo desgraçada pela Wanda lá. Ela tá abrindo Darkhold e fazendo o que ela chama de possessão onírica, é algo que o Mordo canta, né? É até engraçado como é o tipo de montagem que o Raimi faz, né? Coisa bem antigaça mesmo, que ele bota uma parte da tela com a imagem meia de misturada com o outro, sobreposição de imagem. Quase você não vê isso num recorte de um filme mais atual. E ele tá levando isso pra... Acho que é o primeiro filme da Marvel que tem isso, né? Ele faz sobreposição de uma cena com a outra, faz um jogo de imagem, por aí vai. E aí ela tá tentando entrar na Wanda dessa Terra 838 pra caçar a Marika Chaves, que coincidentemente, pra surpresa dela, também tem filhos ali. Então ela fica até meio assim, tensa, né? Porque não quer deixar claro que tá possuindo corpo da outra Wanda, pra não assustar os meninos. Você começa a perceber que ela tem essa preocupação, né? De postar que ainda é boa pros meninos, apesar de estar praticando tudo de ruim, né? Ah, mas tem um detalhe aí, Coveiro. Eu sei que é que a gente fale do 838, mas tem um detalhe aí que o Magaren comentou. O Magaren não tá aqui, é bom eu falar no lugar dele. E o Jaime colocou um detalhe da Disney aí, pra diferenciar também o 838 do nosso universo e do 66. Que nesse universo, o Mickey não fez sucesso. Quem fez sucesso foi o Coelho Oswaldo. E era uma propriedade da Disney que acabou indo pro pessoal do Pernalonga. E depois a Disney brigou pra conseguir pegar volta e nunca mais usou. Assim que conseguiu pegar. Aí acho que é a segunda vez desde que a Disney recuperou o direito do Coelho Oswaldo que aparece alguma coisa da Disney. Ele aparece. O desenho que a criança tá assistindo é do Coelho Oswaldo. O cara pegou um detalhe no detalhe. Caramba. Legal. Essa foi longe. Mas é tipo Magari. Essa foi longe. Bom, e aí o que acontece é que de repente o corte de comunicação da possessão onírica, né? Acontece porque há um sacrifício lá na Terra 66 da personagem chamada Sarah, que é muito, muito sutil aí, mas ele Time tentou colocar um pouquinho só pra você tentar entender que a Sarah tinha um lance com o Wong, né? Que ela pega no rosto dele, ela chama de My Love, uma coisa assim, em determinado momento. E aí ela decide se sacrificar pra destruir a versão Darkhold e morre incinerada, né? Coisa assustadora. Se você já tava achando aquilo pesado, as crianças saíram da sala naquele momento, né? E aí Cena trash, Coveiro, só comentar. Exemplo de cena de filme trash, cara. Total ali. E aí, a Feiticeira Escarlate obriga o Wong a dar uma alternativa pra ela continuar a usar magia pra conseguir chegar na América Chaves. Ele torturando lá outros aprendizes do Carrematage, né? Inclusive o Rintar. O Wong diz que o livro é uma cópia que foi copiada das paredes de um templo lá no Monte Undagor. Eles vão pra lá no Monte Undagor, ela puxa o Wong junto. Ela lá vê que, na verdade, aquilo ali não é apenas um... Que ela achavam, né? Que seria como se fosse a tumba do Kitlon, que seria um demônio muito antigo que escreveu lá as coisas e supostamente se enterrou lá. E na verdade, aquilo ali era como se fosse um altar pra Feiticeira Escarlate. Tem lá uma imagem dela grandona. E muito sutilmente, se você olhar, também tem uma imagem do Wiccano lá, né? Com o desenho dele, gravado na parede, talvez fazendo uma previsão lá de que ele futuramente também vai ser um personagem importante dentro dessa mitologia aí, o tal Demiurgo, quem sabe, né? Enfim. E, enfim, agora estudando as paredes lá do templo, né? E talvez aquelas paredes lá até dessem mais poder a ela, enfim. Ela agora também tava sob proteção de quatro gárgulas lá com a forma do Cliton, né? Dispensou o Wong, né? Jogou ele pra fora e começou a fazer possessão demoníaca pra valer dessa vez. Aí dessa vez ela conseguiu entrar no corpo pra valer da Wanda 838, vai lá onde tá a América Chaves e começa terror atrás de terror. Quem se voluntaria aí pra descrever a cena? Paulo, você quer fazer isso, Paulo? Então, vamos lá. Primeiro que, como a gente tinha falado, o Doutor Estranho, ele ficou querendo fazer aquele stand-up dele, quando o pessoal estava se apresentando, aí quando ele foi falar, não, gente, é sério, ela vai vir aqui, ela vai matar todo mundo, vocês têm que deixar eu fugir daqui, se eu ficar aqui, não vai lascar e tudo mais, eu tenho que fugir. Aí o pessoal, seguinte, cara, só fez merda nesse universo. A gente conhece os outros universos, tudo que tem um universo que tem um Doutor Estranho, o Doutor Estranho faz merda. Tu chegou bancando o fodão, o engraçadinho e tudo mais. Tu quer que a gente leve a sério? Fanfarrão, né? Aí veio o Reed. Eu sou o homem mais inteligente do mundo. Não era nem daquela sala. Mas a Wanda é só uma bruxinha. A gente resolve isso. Aí chega lá, ela praticamente... Já tava em modo Carrie, já tava ensanguentada. Só tava matando robô, mas já tava ensanguentada. Aí chega lá... Não, deixa que a gente resolve isso aqui. Aí vão lá os Illuminati, menos o Mordo. Xavier, que ficam lá esperando. O Xavier fica... Não, gente, é que eu tenho que ser a figura de autoridade razoável. Então vou ficar aqui falando coisinhas legais pro Strange, enquanto o outro lá fica... Sai logo, que eu quero voltar sozinho. Sai logo, que eu quero voltar sozinho. Aí o pegou o Reed lá, todo fanfarrão. Olha, Wanda, tudo bem? Esse aqui é o Raio Negro. Ele, o poder dele é gritar. Se ele gritar, ele vai acabar com você. Se ele abrir a boca, resolve tudo. Ó, a boca, tá vendo? Aponta-se pra boca, porque eu sou um cara muito inteligente. Gente, eu explico os poderes dos meus amigos. A Wanda pega e fala assim. Para, palhaçada. Olha a palhaçada. Eu assisti Matrix. que boca. Aí o cara vai lá e explode a boca pra fora. E depois chega... Que bosta! Pior que é igualzinho mesmo. É igualzinho, cara. A cena de destruição da cabeça é muito pesada, cara. O cérebro afunda, vai caindo aqui por dentro, debaixo da orelha, escorregando. Na hora que ele explode, cai um espirro de sangue, assim. E o sinalzinho da antena dele dá mau contato. Eles deram foi sorte que não papocou, foi de contramão pro resto da galera atrás. Mas voltando aqui, aí chega, depois disso, chega a Reed. Mas Wanda, eu tenho filho e tudo mais. Aí a Wanda olha assim, não, eu li aqui na mente da outra Wanda, eu vi que na verdade você é machista pra caralho, você destruiu a vida da sua Storm, você torturou seu filho, porque eu li o quarteto do Stan Lee, tudo que eu tô falando é canônico, então tudo que tá com é verdade, eu li o quarteto do John Byrne, eu vi que você deu um tapa na sua Richard, diz, então olha cara, eita, a vida dela, vai lá, é canônico. Olha a mentira. É o Reed, não é o Rick Pinão. Ela bateu nela. Tem lá no... Valeu, John Byrne. O Reed tem que ser cancelado. Isso mesmo. Aí chega ela lá. Eu vi o quarteto do John Hickman. Você tem um conselho de Reeds. Vocês são todos malignos. Eu vi. Quando a gente deixou o Reed tomar o conta do universo Ultimate, ele destruiu o universo Ultimate. Você é o verdadeiro mal do universo. Aí foi lá e começou a tirar ele em tiras. Aí nessa hora o cinema... Aí todo mundo bateu palmas. Aí todo mundo olha assim. Eu tô horrorizado. Comemorando lá na hora. Aí chega naquela hora. Cara, imagina a sala. Ó, gente, imagina a sala do Paulo. As pessoas horrorizadas e o Paulo com a mão erguida, gritando. Aí acaba de chegar a Capitã Marvel. Chega a Capitã Marvel. Caramba, gostei dela. Finalmente, eu tava doido pra matar esse cara. Aí olha assim. Ah, agora são vocês duas. Mas você acabou de salvar o multiverso. Não, vocês são cúmplices desse safado. Então, vamos lá. Aí foi pro X1 lá com elas. Aí a Capitã Carter, ela tem o mesmo poder do Steve Rogers, que é o poder do roteiro. Ela é tipo, obviamente, ela não era pra durar um segundo contra seres super poderosos, mas ela consegue manter a luta por um minuto. Aí assim que ela... Ela dura mais, né? Ela dura muito, cara, pra alguém que tava enfrentando a Wanda possuída. Cara, a Wanda não tivesse feito nada, a Wanda teria caído. Não, pera, se a Carter não tivesse dado a bobeira de falar a frase, ela tinha sobrevivido. O negócio é que ela foi falar a frase. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Aí a Wanda... Tuco! Eu assisti Falcão e... Cão e Soldado Invernal, toma, faz isso de zero, filha da puta, agora. Aí, cara, eu juro, o Raimi, ele deve ter filmado a cena dos dois pedaços caindo no chão. Aí o Fade chegou pra ele, limites, isso tem que ser PG-13 ainda. Cara, mas teve um escudo com sangue, cara, teve escudo com sangue, velho. Isso, Marcos, o escudo sangue foi a coisa mais significante. Pois é, foi. Aí depois chegou a Capitã Marvel ainda. Batendo nela e bateu. Olha! A Capitã Marvel entrou nessa pra acabar aquela discussão de quem era mais poderosa lá em Vingadores. Não, cara, Ultimato. A questão é que em Vingadores Ultimato dava pra ter essa discussão ainda. Porque a Wanda era o Goku na fase do... enfrentando o Vegeta lá no começo do Dragon Ball Z. A Wanda desse filme já é o Goku Super Saiyajin 2 lá na fase do Majin Buu, cara. Ela deu um overpower absurdo. Não vamos brincar. Tá, assim, tipo, Wanda, essa feiticeira escarlate lá no Ultimato, ela só, tipo, quando o Thanos tivesse falado, eu nem sei quem é você, vai morrer sem saber, pá! Tá, mas só uma dúvida, porque na verdade é a Wanda do 838, né? Então não é a Wanda corrompida, tá? Não sei o quê. Cara, a Wanda teve os mesmos filhos sem pai. Então, ela. Poder ela tem ali. Ela, talvez só não tenha o Darkhold, porque quem pegou o Darkhold foi o Doutor Estranho. Mas... Não, mas, gente, a gente não sabe o que acontece com o Visão desse universo. Não aparece em foto nenhuma. Pegou. É, tudo bem, pode ser que ela tenha conseguido de outras maneiras artificialmente o filho, enfim. Não quero julgar. Assim, ela chegou lá, olhou assim, ela fez que nem o cara do Ultimate. Não tem visão aqui, vai qualquer outro aí. Vem cá, rapaz. Ela foi com o Magno. Você tá falando que é Ultimate, então? Porque não, foi assim. Ai, meu Ultimate. Deus. Vai, continua. Aí, depois disso, chegou o Xavier, olhou assim, gente, agora é minha hora de morrer, porque, vocês sabem, X-Men 3, toda vez que eu apareço no cinema, eu tenho que morrer. Aí chega lá, aí ela vai... ele vai, usa o poder mental, aí entra... Aí voltou a ser mato, porque tipo, branco só um cenáriozinho. Ele abre uma porta. Não, e nessa hora o pessoal fala que... Roupa preta, teve roupa preta. E nós assistimos o WandaVision, mas aí foi tirado do WandaVision completo. Quem assistiu o episódio 7 de WandaVision, se não me engano. Aí ele vai lá puxando, vamos, eu tenho que te ajudar. Aí vem assim, a fumaça preta, o Lord chega atrás dele e só quebra o pescoço. Ele vai lá e... Peraí. Quebra o pescoço na realidade. Porque lá no plano astral lá, a cena foi... Já vi a cena em modo lento. Ela pega a parte de cima da cabeça, pega o queixo dele e arranca a cabeça e o queixo, assim, ó. Ela arranca, divide em dois a cabeça. O Sam Raimi fez isso, só que ele fez muito rápido. Tá, o nerd lá, quando for fazer em câmera lenta, ficar mais horrorizado ainda. E no plano terrestre, ele quebrou o pescoço. Ele fez isso em modo muito rápido, pro Kevin finge não ver e continuar sendo PG-13. Isso. Foi a vingança. Exatamente, dele por terem cortado a carta e caindo em dois pedaços. Exatamente, ele fez muito rápido pra ninguém perceber. Só que câmera lenta é horroroso. Caralho, né? Olha, esse filme, quando chega na Disney+, mais, vai ser assim. Esse filme câmera lenta deve virar um outro filme, cara. Então, é. Vai, esse filme vai virar outro filme sendo câmera lenta. Caros ouvintes, aproveitem o filme. Quando for na Disney+, aproveitem os detalhes. Os detalhes deles são ótimos. Agora só uma coisa. Pra você, assim, pra você ver, as pessoas que foram assistir na estreia pra mim, o que eles mais ficaram horrorizados foi de ter matado o Xavier. Caralho, ela matou o Xavier de todos. O único que eu me importei foi que ela matou o Xavier, porque o Xavier olhou assim, mas gente, metade do mundo já matou o Xavier no cinema. Pois é, tipo, né? Você chegou tarde. Ela, né? Ainda pegou leve, porque perto da Fênix no X-Men 3 foi muito mais pesado. Não, e outra coisa, já não é nem a primeira ruiva a fazer isso com o Xavier, né? É mesmo, puta merda. É verdade, né? Não, agora não, peraí. Muito detalhes, cara, detalhes. Agora vocês estão querendo que o Xavier apareça no Homem-Aranha 4 pra Mary Jane matar ele também. Mas aí não é a mesma, não é ruiva a Mary Jane do outro Homem-Aranha. Não, não vai dar certo. Não vai ser. Isso aqui é uma coisa que até ficou discutindo, porque chega nessa parte, o Mordo olha assim, deu um monte de político brasileiro. Beleza, gente, só sobrou eu, então eu voto que você é culpado. Aí o Doutor Estranho olha assim, aí fala, não, porque você é mal, porque você que ficou fazendo coisa, porque eu aposto que o meu eu daqui era puro inocente pra essa terra tão manchada, e você que ficou botando picuinha, foi você que chegou pra ele. Olha, eu achei esse livrinho aqui, esse gibizinho, chama esse 952, dá uma lida. Aí ele foi olhar, meu Deus, o livro demoníaco, estou me sentindo maligno agora. Coisa assim. Aí o cara olhou assim, aí eu chego o Mordo, nessa hora eu não sei. Eu fiquei na dúvida, se o Mordo, ele foi atacar o Doutor Estranho, porque ele chega, você abriu a verdade, eu tenho que te matar, ou, maluco, seu desgraçado, tá achando que eu sou decenalta? Decenalta nunca, toma isso, pá, pá, pá. O Estranho provocou ele, né, já sabendo que se provocasse era uma chance, cara, dele pular ali, e digamos assim, na briga ele escapar, né? E aí o que é que eu faço? Ele quebra a corrente, ele faz com que uma das algemas prenda na mão dele, então fica os dois sem poderes, aí fica uma briga de tapa entre eles, por aí vai. Acaba ficando o Mordo vivo, né, os únicos Illuminati que ficou vivo ali. Talvez, na minha cabeça, não sei, talvez a Capitã Rambo tenha ficado, talvez, porque... Cara, realmente a Capitã Marvel morreu pra uma pedra. Aquela pedra nela, mas se ela tem um poder da Capitã Marvel, ela pode ter sobrevivido ali. Então foi isso que caiu em cima dela. E a pessoa que foi a mais inteligente de todas, que não compareceu, que é a pessoa que ficou com a cadeira vazia. Então, o cara que pediu o atestado médico naquele dia, ele daí falou assim, rapaz, ainda bem que eu fiquei doente nesse dia, viu? E não vi. Veja lá você, ter sétimo membro do Illuminati que a gente não conhece. Bom, eu acho que a gente não... Vocês querem comentar mais alguma coisa, Felga e Marco? Não, né? Não, pode ser. Não, só um detalhe, que é o seguinte, né? Essa cena é um tanto quanto... antológica, porque os personagens que sofrem as piores mortes, tá, são, vamos dizer assim, franquias passadas, né? Dá pra ver que o Raio Negro teve a pior das mortes, né? Cara, e a gente sabe o apreço que o Kevin Feige tem pelos inumanos do Loeb, né? O Somonte fez um texto hoje tão educadinho, dizendo que o Kevin Feige foi tão educado com ele, você tá achando que o Kevin Feige tava cutucando, coitado dele. Depois da descrição da morte do Xavier, tu ainda acha que o mais pesado foi do... Ah, não, eu acho. Com certeza, eu tenho certeza. Acho. Eu não acho, eu tenho certeza. Não, a do Xavier foi pesada pra caramba. Não, eu acho. Visualmente ali de impacto, do Raio Negro, cara, nem se compara. E assim, só pra completar... O Raio Negro é o que tava com o uniforme mais massa, sim, hein? Tava igualzinho dos quadrinhos. Pois é. E pra completar, só tinha que chamar o ator que fez Reed Richards na primeira série da franquia do Quarteto Fantástico. E aí sim, ficaria descarado que aquilo era uma cutucada. Que talvez tentaram e não conseguiram. E só mais um detalhe, só pra terminar, só um detalhe, a dominação ou possessão onírica, aí depende de quem vem ver o dublado ou legendado, parece ser um estado similar ao sonambulismo, né? Já que tava falando de sonhos, era você enxergar outras realidades, aí aparentemente essa técnica aí do Darkhold seria talvez o equivalente ao sonambulismo aí. E só pra pegar o detalhe, né? Principalmente na primeira tentativa, né, da Wanda, a gente tem assim, mais uma vez, vamos dizer assim, todos os ingredientes de um filme de terror, né? E aqui a gente vê Poltergeist completamente descrito na cena, né? A forma como o ângulo muda, o vento que passa na cena, os objetos da casa se mexendo. De WandaVision, né? Porque quando ela assume de vez, você vê que é a outra Wanda que tá entrando, porque ela olha pra tela, quebrando a quarta parede, né? Isso. Então, principalmente nessa, todos os elementos de filme de... Assim, de novo, né? A gente tá falando... O Sam Raimi fez um filme trash... com milhões de dólares à disposição. E temos, né, mais terror ainda agora no final aí dessa parte, porque há uma outra perseguição em que ela é poderosíssima, ela podia ir levitando ali atrás deles, né? Mas a gente vê uma cena daquelas de terror em que o psicopata, o assassino, todo ferrado, com o pé arrastando, porque ela machucou lá nas pedras e no vidro que foi pisando, atrás do Doutor Estranho, que acabou de fugir, atrás da Christine Palmer e da América Chaves, né? Que eles se encontraram ali no meio daquele horror. E aí foram fugindo por um corredor, onde supostamente foi um local secreto lá, debaixo do rio Hudson, pelo que eu entendi, em que eles encontrariam uma porta, que seria um lugar que levaria pro Gap Junction, onde seria um caminho para achar o livro do Vishanti, o tal milagroso livro do Vishanti, o livro que seria capaz de ter magias... que poderiam derrotar qualquer tipo de inimigo, né? Que parecia ser o MacGuffin dessa história, né? Afinal, foi o livro que derrotou Thanos, né? Que ajudou a derrotar Thanos da realidade 838. Poderia ser usado aqui contra a Wanda. Bom, e aí o que acontece? Eles vão lá para aquela interjunção de realidades lá, que é o mesmo lugar onde quase o Doutor Estranho Defender e a América Chaves quase pegaram o livro do Vishanti lá no começo. E eles conseguem pegar dessa vez. Quando começa a se preparar para ler, a Wanda chega em tempo, atinge o livro, ela chega a destruir, não sei se destrói totalmente, isso não ficou meio evidente não. Eu vi a segunda vez agora, o livro cai um pouco queimado. Mas aí não tem jeito, porque a Wanda toma os poderes da América Chave temporariamente, né? Faz ela acionar um portal, joga a Christine e o Stephen Strange pra uma outra dimensão e ela abre um outro portal pra ir sim voltar pra Terra 616, lá pro Templo 1 da Gore, onde ela vai poder... fazer o ritual completo para tirar os poderes da América Chaves, né? E aí, enfim, a gente vai para mais uma outra dimensão. Dessa vez, Estranho e Christine Palmer estão atravessando um lugar lá onde eu achei fantástico como foi a interpretação disso. Seria o equivalente a duas terras passando por um processo de incursão, né? E aí, em vez de ser uma terra redonda se chocando com outra, você vê, na verdade, como se fossem imagens se sobrepondo. Então, por exemplo, onde dava uma escadaria que deveria levar para dentro de um lugar, até um meio de um oceano, um carro atravessa para um lugar que não tem... Enfim, como se fosse uma realidade sobreposta para outra, como se fossem duas imagens de TV sobreposta para outra. Coisas voando, as leis da física totalmente e loucas lá. E aí é quando a gente encontra o outro estranho dessa história, que é o Sinister Strange, né, que eles nomearam assim, de posse do Darkhold, né, e é mais um Doutor Estranho que tá de posse do Darkhold aqui, só que as intenções dele foi bem diferente, e aí começa a ficar aquela discussão que se monta o filme todo, de que sempre o Doutor Estranho acha que ele é que tem a resposta, e que ele é que percebe que tem que ser desse jeito, e o único jeito é esse de dar certo, mesmo que sejam as consequências muito drásticas, que é um reflexo do que foi feito, por exemplo, de que lá no começo do filme, né? Era esse o único jeito, estranho. Você tinha que sacrificar as pessoas por 5 anos pra depois o Tony Stark criar uma máquina do tempo voltar e assim a gente voltar com essa tragédia atingindo a nossa realidade. Aí ele diz sim. Só que aí, em outra realidade, que foi 838, o Estranho Supremo, que todo mundo tratava como um herói, não era bem um herói, foi um cara que começou a fazer possessão onírica pra viajar em outras realidades. É uma maneira como ele encontrou pra investigar outras realidades, né? E aí, isso ele percebeu que começou a causar uma intercursão. E aí, a gente tem, no momento que todo mundo achava que ele morreu, tentando salvar a Terra do Thanos. Na verdade, não. Os Illuminati, graças a ele, né? Porque ele que conseguiu o livro do Vishanti, mataram o Thanos, ou seja, usaram o livro para o que ele realmente é, né? E aí ele baixou a guarda e aceitou ser morto pelos Illuminati, porque ele também já estava se contaminando pelo Darkhold de realidade dele. Tava com os dedos pretos, era um Doutor Estranho que não tinha barba, né? Ele tinha a roupa mais azulada. E curioso, né? Eu tava até falando, acho que não sei com quem aqui do chat, que a capa dele, nessa realidade, era azul, que nem a capa do primeiro Doutor Estranho lá do Dicto, né? Que ele não era uma capa vermelha, era uma capa azul. E também fez as coisas de um jeito, pior jeito que tinha, e condenou, né? Foi criticado por isso. A Christine Palmer também condenava as atitudes dele por isso, por aí vai. E nessa realidade nova que ele entra, é um outro Doutor Estranho que não conseguiu salvar a Terra dele da intercursão, né? E aí ficou vivendo naquele mundo, foi um dos poucos sobreviventes, e começou a usar o Darkhold pra ver se encontrava um lugar melhor pra viver, né? Onde ele pudesse viver com a Christine Palmer dele, né? Começou a fazer possessão onírica lá por aí. Só que quando ele não encontrava um lugar onde eles fossem felizes, ele começou a matar os Doutores Estranhos lá. Então ele fala assim: ô, Stephen, lembra quando você sonha caindo? Ou quando você sonha sofrendo um acidente horrível, não sei o quê? Isso sou eu em outra realidade, matando um outro estranho. Fui eu que causei. É um Doutor Estranho, um psicopata. Olha, pra considerando que a gente já viu 5 Doutores Estranhos o multiverso do MCU, todos os 5 cagaram o multiverso em algum momento, inclusive do MCU. Então, olha, ele tava fazendo um favor ao multiverso, viu? Porque o mais bonzinho de todos os Doutores Estranhos que a gente viu foi o que pediu pra ser obliterado pelo Raio Negro Cristo. Desculpa qualquer coisa! Aí obliterou o cara. Porque os outros, até o do MCU, se a gente for lembrar do filme do Homem-Aranha, ele quase fudeu o multiverso pra ajudar um adolescente que não sabia falar com um ser humano. Pois é. Bom, e aí a gente tem nessa realidade, assim, só mais umas coisinhas assim de curiosidade, que fala um pouco do passado dos quadrinhos do Doutor Estranho, que ele perdeu uma irmã. Pouco é tratado sobre isso. E é uma cena que quase foi uma cena utilizada no primeiro filme do Doutor Estranho. Segundo o Scott Derrickson, chegou a ser filmada, mas não ganhou o corte final, né? E aqui ela foi usada, pelo menos canonizada, pelo menos em fala, né? Um Doutor Estranho pro outro fala isso pra reconhecer, que era uma coisa que só eles saberiam, mas quase não contam pra ninguém. Eu tenho certeza que o Raimi, essa cena do Raimi falando, é 1 bilhão de vezes melhor que qualquer dessa ceninha deletada aí do Derrickson. Então passou muito mais emoção. Tá bom, contenha seu ódio com o Derrickson, por favor. Enfim, o Estranho Sinistro lá vê a Christine Palmer lá, opa, tem uma Christine Palmer dando sopa aqui, aí você usa o Darkhold se você me der ela, tipo assim, é uma troca, ele tava doidão pra caceta. Óbvio que o Doutor Estranho ia deixar isso. E aí começa uma briga entre os dois, né? Um Doutor Estranho mais bonzinho com a magia laranja, o outro mais maligno com a magia roxa. E essa briga que começa como um disparo pra lá e pra cá, vira outra cena icônica pro filme, que é a batalha musical, né? Não de bandas, mas de magos supremos, né? E que virou uma briga de bar com Beethoven, né? Então as notas que tocavam eram realmente de notas de uma partitura de Bach e a outra de Beethoven, e eram usadas como armas pra lá e pra cá. Enfim, foi um negócio pra mim que lembra muito fantasia, né? Aquele filme animado da Disney, né? Com o Mickey, enfim, com vários desenhos, né? E que usa música clássica pra fazer uma cena épica, né? Pra mim, acho que foi um dos... Parecia ser o ápice até ver o final do filme, né? Nossa, que coisa fabulosa, né? caso, é nessa cena aí, né, que muita gente só tinha visto parte dela nos trailers, né? Todo mundo já tava achando, principalmente eu, já tava achando que aquele ali era o Doutor Estranho de What If, né? Porque ele tava... que ele chegou a falar uma frase, foi falado na série da animação do What If, né? As que coisas deram errado. A putaria saiu do controle. É. Não, e sabe o que é curioso? O Doutor Estranho do What If é mais um em que tenta fazer as coisas... tinha esse amor não recorrente, que não deu certo, né, no universo da Christine Palmer. Não, como não deu em vários universos, era mais um que não deu, por outros motivos. E ele tenta consertar do seu jeito e, de novo, causa uma grande destruição. Faz uma merda muito grande. Ou seja, o desenho de What If é mais um exemplo... Isso que eu falei 5, eu tava contando ele. Pra você somar as variantes aqui e corroborar o filme. E, curiosamente, foi feito de forma independente. Nenhum se envolveu no roteiro do outro. Mas pra você ver que a concepção do personagem é similar. Aí, assim, eu achava que a Capitã Carter e o Doutor Estranho da Putaria eram do What If mesmo. Mas eu fiquei feliz de não serem, sinceramente. Eu achei que a Capitã Carter era de What If, né? Porque eles... Ela é daquela realidade. Porque em momento algum, na cena dela até a morte dela, se vocês repararem, não teve cena com alguém do lado dela realmente, sabe? Tipo, pra mostrar que ela era mais alta. Porque no desenho do What If, vocês perceberam que ela é mais alta, né? Eles botaram aquele foguetinho justamente pra deixar claro. Ó, essa aqui é outra, tá vendo? Ó, ela tem foguete, outra não tem foguete. O Aldo já falou que é outra, gente. Não vai nessa. Mas isso eu acho interessante, porque pode ser uma saída, por exemplo, pra eles fazerem. Que a gente vai ver mais pra frente, vai ter uma nota no site. Mas é uma coisa que eles podem pensar, tipo, se fizer uma produção dela, entendeu? É uma saída. Então isso pode ser uma coisa interessante. E já que chegou até essa cena aqui, é uma coisa que é bom pontuar também. São duas cenas, né, que nós tivemos nesse filme que é referente ao What If, né? A primeira cena é justamente a cena do casamento, que foi a primeira cenas e as cenas que recorreram na animação do Doutor Estranho em What If. E agora é essa em que o Doutor Estranho encontra com esse estranho mais corrompido, né? E também faz referência a isso. E mais pra frente a gente vai ter uma outra coisa que também vai fazer referência ao What If do Doutor Estranho. Então, assim, essa que é uma coisa que o Sam Raimi colocou, do tipo assim, cara, eu gostei tanto de What If que eu vou fazer essas referências aqui e eu quero ver se o pessoal vai pescar, sabe? Tipo, então, assim, foram coisas bastante interessantes que não são de What If, mas eles têm essa lembrança, né, de ser What If, assim. E a batalha de musicais também foram muito foda. Eu gostei pra caramba. Só um detalhe lá na cena da perseguição da Wanda, que é total filme de terror. Ela, acho que o Paulo falou, né, cara de Carrie estranha, né? Todo ensanguentado, aquela coisa, aquela perseguição. E tem aquela paradinha, né? Que todo mundo de filme de terror, né? Todo mundo para, assim, quando, tipo, atravessa uma porta e tal. E fica esperando pra ver, será que o bicho vem atrás? Será que o bicho vem atrás? Será que vão vir atrás de mim? Será que o monstro vai vir atrás de mim? Aí o monstro aparece do nada, né? É, o jogo de câmera é todo Raimi daquele também, né? De parar... cara. Não, então, muito boa a sequência. Sim, sim. Muito boa. E nessa outra cena, né, do estranho sinistro aí, cara, acho que a batalha das notas é impressionante, cara, o visual. E a gente teve aquela... Acho que é outro grande momento de visual, assim, né? Não só visual, mas sonoro também, né? Do filme, né? É sensacional. A forma como eles conceberam essa disputa, cara, é... Inteligente pra caramba, cara. Foi inteligente. Cara, foi muito bem sacado. A briga entre ali, cara. E, cara, assim, mais um show de detalhe visual, né? Que essa terra pós-incursão, né? Totalmente destruída e tal. Bem legal mesmo. Uma coisa que eu lembrei também agora aqui, que eu esqueci de comentar. Tem um filme também que foi homenageado nessa cena aí da incursão, né? Que é... Não sei se vocês pegaram essa referência, mas é Inception, né? Que é o momento quando o estranho vê a cidade, você vê uma cidade e uma outra quase que retorcendo por cima, assim. Que é um... Tipo, é praticamente aquela cena do Inception. Em que a cidade, no sonho, ele vai se cobrindo e virando um tipo um... sei lá, um tapete sendo dobrado e tal. Porque nos quadrinhos nunca ficou representado tão claramente como agora, né? Agora a gente vê que é como se fosse uma sobreposição de imagem. No quadrinho a gente ia achar que fisicamente duas terras iam se bater, né? Uma terra 1 e a terra 2 iam se chocar assim, mas agora a gente vê visualmente que é como se fosse você vendo em duplo. O que ficou demais, ficou perfeito. Isso, ficou ótima essa cena, sabe? Tipo, toda essa sequência da cena, da apresentação da Terra em, né, durante a incursão, até a luta entre os dois estranhos, isso aí foi assim, eu acho que pra mim isso foi o ápice do filme, sabe? Tipo, e depois o filme foi indo numa cadência ainda muito mais bacana, mas eu acho que o ponto mesmo... De tipo assim, puta que pariu, que foda, foda do foda. Foi porque assim. Ele já tinha chegado no ápice, né? Chegou esse Doutor Estranho, vai ter mais, claro que tinha que ter mais coisa. E aí vai ter mais coisa assim pra deixar a gente mais surpreso, claro que vai ter. Depois de ter derrotado esse Doutor Estranho, aí o Steve meio falou assim, rapaz, eu tenho que seguir esse caminho mesmo, tentei até ser virtuoso, tentei contradizer o que as pessoas já achavam que eu era, que eu sempre fazia a pior jogada, só achando que era a única que dava certo. Mas eu vou abrir esse livro mesmo, vou fazer possessão, nem é possessão onírica só, eu vou fazer uma possessão onírica, necropsia. Na verdade, ele disse assim, eu estava sendo razoável, agora eu vou me ver estilo Vando. Nossa, Vando é demais. Mas enfim, o cara puxa as velas, ele abre o livro assim, e aí a Christine fala, mas você não precisa de Doutor Estranho vivo lá na outra realidade pra tomar o corpo? E ele se vira pra ela, dá uma piscadinha e fala, quem disse que precisa estar vivo? Aí vem aquele call... que a gente viu logo no começo do filme, tentar entender por que ele se preocupou tanto de enterrar o Doutor Estranho aqui. Era pra puxar essa cena e de que teria um corpo pra ele trazer, pra ele fazer a possessão onírica aqui e aí assumir a forma do Doutor Estranho Zumbi que a gente via nos trailers. A gente viu aquilo ali e achou que ia acontecer de várias maneiras diferentes, mas eu nunca imaginei que seria desse jeito. Mas nunca! Cara, sabe o que ia ficar mais massa ainda? Que ele ficar mais massa? Se tivesse tocado Thriller nessa hora. Eu nunca achei que ia vir o Doutor Estranho de outra dimensão, qualquer porta dessa. E aí eu falei, não tá acontecendo isso. Sabe como foi que veio a ideia dessa cena, né? Que estavam lá vendo o corte inicial, ainda tava faltando filmar o final. Aí o Kevin Fischer olhou assim pro Raimi, você não acha que esse negócio de transformar água em vinho tá meio profano, não? Aí o Raimi, aguarde. Essa é uma discussão que teve no nosso chat, né? O filme é, quão profano o filme é? Isso não é profano, isso não é? Isso virou uma discussão de dias no nosso canal particular, do nosso chat no Marvel 66. Aí eu me virei pro amigo Felga, você viu o filme? Eu exagerei, isso é profano, é? Porque não é só possuir o corpo que o nosso estranho faz. De repente, por estar violando os mortos, ele deveria ser machucado, né, pelas almas condenadas, né, porque isso é uma falta grave, uma profanação grave. E de repente lá, ele começa o corpo físico dele, começa a se debater pra lá, as almas profanas estão atacando ele lá no corpo que ele tá possuindo, tá atacando também no universo 838. A Christine até fica mais ativa, né, usa outro item mágico lá, que deve ser um item que tá nos quadrinhos, toca fogo nos demônios e fala, Steven, você... Ela devia ter falado a frase original, né, que ela falou, Steven, você é o rei das artes místicas, mas você é o rei das das trevas, Strange. Dicto criou vocês. Eu coloquei lá no grupo. Na primeira edição do Doutor Estranho, do Dítico, lá na primeira aventura dele, tá lá. O mestre das artes das trevas. O cara olhou assim, olha, Harry Potter, você tá treinando, é pra me enfrentar. Exatamente. Eu vou aqui. Dementador de coerrola, eu faço umas asas de dementador aqui, ó. É isso, Paulo. Mas enfim, o que acontece? O Stan de repente começa a puxar as almas que começam a ter medo dele e transformam elas em utensílio, né? Numa capa pra ele e sai voando que nem uma criatura infernal pra cima da Wanda. Cara, que absurdo. Felga, a discussão da gente é quão profano isso é, Felga? Porque tem gente que acha que foi suficiente, Felga. Olha, depois dessa, como o Paulo falou, a razoabilidade foi pras cucuias, né? O cara assumiu um lado mesmo, magia negra, e acabou, né? O cara simplesmente, ele pega, usa o Darkhold, faz uma possessão onírica, e não contente com isso, é uma possessão onírica num morto. Né? Aliás, cena total Raimi, né? A volta do Strange zumbi, né? Na realidade meio meia, né? Os caras... tá totalmente zumbi. Aí, cara, é aquele zumbi mesmo de filme do Raimi, cara. Que a boca fica caindo, sabe? A boca boca fica bem torta. Foda, ele fala de um jeito que a boca parece que vai cair. Aqueles três, mas deve ser efeito de outra dimensão. Cara, mas sabe o que é pior disso? É que só depois, só agora que eu me toquei do detalhe. Imagina se eles tivessem matado a Wanda lá, os Illuminati. É. Aí o cara, matamos a bruxinha. Aí ela levanta o zumbi. E teve gente que achou que uma das versões que viria era de uma Wanda zumbi também, né? Mas não foi o caso, né? Pois é, que é de What If, né? Mas enfim, cara, a cena é assim, é tenebrosa. Não, aí depois ele vira e transforma lá as almas dos condenados em capa e sai voando com aquilo. E aí tem aquela cena famosa do trailer, né? Que aparece ele e aparece várias mãos. Parece até uma... Como é que fala? Uma representação daquela deusa indiana da destruição, que né? Que me lembrou... Pra mim lembrou aquele... Isso. Aquela imagem do Leonardo da Vinci lá, um homem com várias... O homem vetruviano. Cara, essa cena é assustadora, mas eu fui ver o filme de novo só pra ver essa cena. E eu acho que quando tiver na Disney+, eu vou ver em loop essa cena várias vezes. Ela é muito boa. Ela é assustadora. Ela é profana, mas ela é muito boa. Agora, gente, ela é profana, tá? É muito foda, é muito rock and roll, gente. Isso é muito rock and roll, cara. Quando a gente tava falando que era um filme de terror e tal, aí eu tinha falado pro Marcos Pedro, Marcos Pedro, isso aqui é um Devil May Cry, não é Resident Evil, tá bom? O pior é que tava... Que eu consegui imaginar o Kevin Feige chegando assim, e aí, Raimão da massa, como é que vai? Faz tempo que não faz filme. É, porque eu vi que todos os Homem-Aranha, tudo censura livre e tudo mais. Consegue fazer um filme censura? Consigo. Esse filme vai passar, vai fazer sucesso ali no sul conservador religioso dos Estados Unidos? Vai, confia. Eu tô achando que tem muita gente que não quer admitir que, na verdade, não tá gostando do filme por questões X, Y, Z e não tá conseguindo ver o filme. Eu tenho essa expectativa. E o que eu vou entender muito bem, assim, vendo esse filme, é óbvio, eu tô achando até a bilheteria que ele fez até agora, muita, porque é um filme que não é pra ser PG-14, como muita gente tá contando aí. Ele tá no limite lá do PG-14. E é óbvio que é um filme que não é pra garotada. Não é um filme nem pra se você tiver um pouquinho mais de questões religiosas que te perturbem. Você não vai ver. Se você não gosta de filme de terror, não é um filme pra você. Então, assim, o filme já está fazendo muito. Já é o primeiro de 2022 até agora, né? E já fez muito, tá? Se chegar a 1 bilhão, pra mim, é um feito. É, já atingiu 700 mil, né? Já atingiu 700 milhões. É, bom, vamos chegar agora na briga final, né? Chegamos até aqui. O Wong, quando vê aquela coisa absurda e fala, eu não quero nem saber, né? Só tá lá pra ajudar o estranho a deter a Feiticeira Escarlate. Na verdade, se você olhar direitinho, como a Feiticeira Escarlate também tá fazendo um monte de profanação lá, né? As almas condenadas também estão atacando ela, né? Então aquilo ali virou uma balbúrdia. E aí o Wong tenta prender ele numa jaula mágica assim. Eles sabem que não vão conter a Wanda por muito tempo. A Wanda é muito maior que aquilo, ela só tá assustada. Quando ela respirar um pouquinho, ela transformava aquelas almas condenadas em outra coisa e sairia ali pra fazer o que ela fez. Mas foi o momento que o Estranho percebeu que não era ele que ia resolver nada, né? Porque o Wong teve hora que cansou e falou, cara, toma os poderes da América Chaves como a mesma coisa que o outro da outra realidade ia fazer. E fala que tem que fazer mesmo que eu tô cansado. Eu já perdi minha mulher, o Carmatage lá tá às ruínas, eu não sei mais o que fazer. Desesperou. Aí o Estranho, porque ele passou por uma jornada intensa pra ver o que que ele fez até aí, né? Ele acredita que, na verdade, aquela jornada que ele passou foi pra ele reconhecer um grande erro dele até ali e dar, na verdade, a chance de resolver a questão, não nas mãos dele, mas da América Chaves. E aí ele fala, olha, tudo que foi feito até aqui foi você que nos levou. Então, você, vamos dizer assim, não seria só o MacGuffin como... A princípio as pessoas poderiam achar que ela seria no papel. Você é a pessoa que, na verdade, vai se tornar aquela que vai mostrar a Wanda até onde ela chegou. Tanto que a primeira vez que a América Chaves dá uma porrada nela, vai levar ela pro inferno, né? Se eu vou levar ela pro inferno. Só que ela viu que não consegue. A Wanda poderia sair daquele inferno tranquilamente e atacar de novo. Digo, mudei de ideia. Não vou acabar com você que eu não consigo. É que ela ia pro inferno, ela ia encontrar a Anya Taylor-Joy vestida com a camisa do Argentina e com um dragão roxo de pelúcia no ombro. Eu ia falar que você ia finalmente encontrar o Mephisto que o pessoal tá procurando desde WandaVision. Mas enfim, a segunda porrada que ela dá foi pra, digamos assim, colocar a Wanda no lugar que a Wanda menos queria estar. Ela volta pra Terra 838 e agora os filhos daquela Terra, lá vem ela, não reconhece como mãe, reconhece como demônio. E você vê que a todo momento ela queria fazer de tudo pelos filhos, mas não queria que os filhos reconhecessem que ela tá fazendo um pior. É tanto que em vários momentos, quando questionam ela, o que é que você vai fazer com a mãe deles, quando tomar o lugar? Aí ela fica calada, não sabe o que fazer. Ou, e por verdade, por que em vez de tomar os poderes de América Chaves, você não pede pra ela te levar lá? Usa ela pra levar. Aí ela fala assim, não, mas eu preciso desses poderes porque em algum momento os meus filhos fiquem doentes ou perca eles, eu tenho que ir pra outra terra pra resolver a questão. Ou seja, em algum momento ela não tava nem meio preocupada exatamente com aqueles filhos, porque se ela perdesse aqueles filhos e ela não conseguisse nenhum remédio em outro lugar, ela ia pra outra terra parasitar outros filhos. E se não desse certo, ia em outro e outro. Ela já tava no estado que ela queria só ter aquilo, completamente corrompida. Então levar ela pra ali foi uma maneira de ela ver aos olhos da criança, das crianças, né? Que reconheceram quem ela era de fato, que era alguém muito longe da mãe dela. Ela viu o reflexo da outra mulher frente a frente pela primeira vez. Ela protegendo os filhos, que ela, em outras situações, foi o que ela faria. E ela cai completamente atordoada. E a outra Wanda, que apesar de ter sido abusada e usada, percebeu a situação toda e disse, calma, eu vou cuidar deles. Saiba que eles vão ser cuidados, né? E aí, enfim, vamos dizer assim, ela vai passar pelo momento de raiva ali. E se você quiser seguir essa história de que eu tô falando da teoria das etapas de luto, ela vai passar pela fase agora da barganha, né? Vamos dizer assim, dela começar a conversar, se entender e processar na cabeça dela e reconhecer a perda. Que ela não vai ter mesmo os filhos. E quando ela passar por isso aí ela vai passar pela parte da depressão. Até sim ela ascender como herói, que seria a voltar a ser o que era, que seria a aceitação. Então, pra mim, o filme tá costurando muito bem esse caminho que ela tem que seguir do luto. Eu não ia dizer isso com todas as palavras, mas tava muito na cara do jeito que, quando ela foi pro 838, ela tava mais preocupada em ir atrás do Strange do que aproveitar pra abraçar os meninos. Pelo menos foi essa a minha visão. Então, ela já tava aproveitando, multiverso, então eles são descartáveis. Não, na prática, não iam ser delas, iam ser peixinhos dourados de substituição. Então, se um deles morresse, adoecesse, era ok, próximo universo. E a idade é onde Rick e Morty o tempo todo agora. E ficar pulando de universo em universo toda vez que desce ruim. Exatamente. E aí, enfim, reconhecendo isso, ela se sacrifica, derruba o Monte agora debaixo dela. Se sacrifica entre aspas, né? A gente sabe que no último momento, lá quando o Monte tá caindo, aparece uma luzinha vermelha assim. E depois disso ainda ela desfaz o Darkhold em várias realidades. É muito provável que aquela Wanda não morreu. Agora ela virou uma entidade, assim, estupenda, assim, né? Ela certamente não vai ser membro de nenhuma equipe mais. Ela tá num nível de uma deidade quase, né? Então, quando ela vier agora é pra ajudar pontualmente em grandes sagas. Ela não tem mais nível pra ser membro de uma super equipe. Ela já é 5, 10 super equipes de uma pessoa só. Cara, mas contra o Reed, tem que chamar todo mundo. Começou. Só tem um detalhe que é interessante, né? Se você lembrar, lá em WandaVision, tem um pedido de socorro, né, das duas crianças, né? Quando você tá nessa cena agora, o que que as crianças estão fazendo? Socorro, é pau, né? Socorro pra mãe. É pau, né? Não, aí você vê como a coisa se conecta, né? O que o Darkhold, na verdade, talvez, né, tava mostrando o futuro, ou então alguma realidade que ela tinha atacado, né? Uma Wanda, enfim. Isso é poético pra mostrar que ela era o grande perigo pros próprios filhos ali, né? Vamos dizer. Na verdade, é ironia dramática / o cara mostrando que tem gente que fica acusando de que não, que é, a gente assistiu WandaVision sim, viu? Vocês que não perceberam. A gente assistiu e a gente prestou atenção e interpretou. A gente entendeu, né? Não, e o interessante é que quando eu assisti WandaVision, eu até comentei com vocês, né? Que eu achava mesmo que seria as almas das crianças no inferno e que ela iria resgatar. Aí o Sam Raimi foi e deu esse tapa de luz mostrando. Não, na verdade, gente, vocês ouviram, foi isso aqui, ó. E mostrou a cena, eu falei, nossa. Marcos, então você foi um meme, né? Você me manda vídeo até da pós-crédito, você... Mephisto! Não foi Mephisto. Não foi Mephisto. Ai. Mas enfim, e cara, e no final das contas, pra derrotar a Wanda, foi meio que na... Como é que fala? Viu que não dava pra ser na base da força bruta, né? Tinha que ser de outra forma. E foi mostrando a realidade, assim como foi feito lá em WandaVision, né? Ela chegou lá e falou, meu, Wanda, acorda, sai dessa... Porque você tá ferrando o mundo inteiro. E aí aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Acorda, Wanda, sai dessa, porque você que tá sendo o problema pros teus vamos dizer assim, pra esses filhos aqui nessa realidade. É, até faz sentido do peça do 838 dizer que o grande mal do universo era o Doutor Estranho, porque ele estudava outros universos, né? E não a Wanda, porque na verdade eles viram o Doutor Estranho sendo corrompido pelo Darkhold. Então, e parece que em várias realidades vários Doutores Estranhos usaram o Darkhold pelo visto. É, e aqui eles não fizeram ideia, porque pra Terra 838, a Wanda daquela Terra 838 era a mãezona lá, tinha os poderes dela, mas era uma pessoa normal, né? É de boa, tal, nem aspirava virar a Bruxa Escarlate, a Feiticeira Escarlate. Só que essa Wanda era a Wanda do Terra 66 com o Darkhold. Então eles fizeram um julgamento errado do Estranho, na verdade. A lição de moral que a gente entende, então, é que qualquer pessoa que a gente pensa assim que é boazinha, tá na dela, mora no subúrbio, aí chega na eleição, vira a Feiticeira Escarlate. E aí? Bom, e aí o que acontece? Depois que destrói o Darkhold, o Doutor Estranho até tenta começar um lance romântico ali com aquela Christine Palmer, mas mais uma vez era um amor que não iria dar certo, ela mesmo reconhece, e ela dá um toque pra ele, né? Estranho, você tem que estar aberto, sei que você tem uns temores, assim, né? Acaba tendo, ele se confessa, né, que ele acaba tendo uma certa fraqueza, vamos dizer assim, de seguir adiante, né? De dar passos impensados e por aí vai, mas ele se arrisque, né? Tente coisas novas, né? No caso, pro amor, né? E aí, a gente tem ele voltando pra Terra 66, ele consertando aquele relógio quebrado que ele tem desde que teve aquele acidente, né? Como dizer, vamos reconstruir de novo, né? Vamos tentar seguir com um caminho diferente, né? Aí ele conserta aquele relógio, por sinal, o relógio também é uma coisa desde o primeiro filme, né? E foi usado mais de uma vez aqui como um call, né, e uma coisa importante pro filme, virou até uma chave pra chegar até o Vichante, né, e aqui simboliza como se fosse um fim de uma etapa desse Estranho pra ele seguir adiante pra uma próxima. Parecia tudo bem, quando ele vai andando na rua, seria um final feliz, estranho pro filme do Raimi, né, mas se enganou porque, de repente, a cena é rápida, ele cai no chão, começa a gritar, e a conta do Darkhold chega, né. A gente esqueceu de falar aqui, mas o Sinistro Estranho tinha uma peculiaridade na testa, né, que era de tanto usar uma coisa demoníaca lá. Ele causava um mal, não só pro lugar onde ele vivia, mas também para o seu portador, o seu usuário. E aí o Estranho também aparece a coisa aqui na testa, que é um olho, né? E aí, é um olho que havia os quadrinhos, de vez em quando aparece esse olho aí na testa dele. Quase sempre quando uso o olho do Agamotto, versão dos quadrinhos, né? E aí ele aparece gritando, né? A cena corta rápida e deixa as pessoas do sistema assustadas, né? Isso aí é Evil Dead. O que final é esse? Quem não tá acostumado com filme de terror fica apavorado. Mas é o final de terror. É Raimi isso. A cena do final é Raimi e Evil Dead. A cena primeira cena do pós-crédito é Raimi e Homem-Aranha. E não sei se vocês repararam, na hora que ele grita quando abre o olho, tem um toquezinho de guitarra. Não sei se vocês perceberam isso. Danny Elfman, que foi o cara que faz a trilha sonora desse filme, não sei se vocês sabem, não é só compositor de música clássica, ele é um roqueirão, né? E ele ajudou esse filme pra caramba. Cara, eu não sei nessa vocês. Fantástico. Na minha tava assim, tipo, e agora? Fudeu. Ele vai aparecer qual filme mesmo? Quando é que isso continua? Eu quero saber o que vai acontecer com ele. Temos cenas pós-crédito aí. Uma é remetendo justamente essa história de seguir adiante no amor. Aparece a personagem que nos quadrinhos a gente sabe que marca muito a história do Doutor Estranho, que é a Charlize Theron, né? Aparecendo como Claire. Não falo o nome Claire, mas é a Claire. Como não é a Claire, ela corta. Eu acho que a Furiosa, depois que ela passa no universo do Venom. Ela corta o firmamento assim, né? Diz que tem que resolver uma incursão, os dois pulam lá, ele estranho até fica assim, opa, abre até o terceiro olho pra olhar direito pra ela, né? E pula pro lugar onde nitidamente é a dimensão negra, né? É a dimensão das trevas onde ele confrontou o Dormammu. Então, provavelmente a Cleia tem aquela relação de ser a filha da Omar e sobrinha do Dormammu, né? Então, deve ter coisas aí. Será que ela tá falando de incursão mesmo? Será que ela tá com do Dormammu, já que o Dormammu não pode invadir a Terra, vai que ele atraiu o Doutor Estranho pra aparecer lá no Dimensão Negra lá, pra ter a vingança lá, já que ele não pode vir pra cá, né? Cada promessa. Então, mil e uma coisas podem aparecer aí. E a segunda cena pós-crédito, odiada por muita gente, mas que deixou os fãs de Sam Raimi ainda mais felizes, é o Pizza Popa, que finalmente conseguiu, depois de 3 semanas, parar de socar a própria cara. E aí o filme acabou. Olhando pra tela, inclusive. Faz uma referência a Uma Noite Alucinante. É a cena mais clássica de Uma Noite Alucinante. A briga de Ash Williams com a própria mão endemoniada. É uma cena clássica. Como é que você tem raiva disso, meu amigo? É que a gente... Nota como o Marcos Pedro é uma pessoa que não tem cultura pra cinema de terror. Perceba. A gente tem que entender uma coisa aqui, um contexto aqui que vocês não conhecem. Marcos, ele é o mais jovem aqui da turma, ele tem 22 anos. Ele desconsidera qualquer coisa que seja diante de 2012. Pra ele, o mundo começou quando ele entrou na puberdade. Então, cara, filme do Sam Raimi, ele esculhambou o Sam Raimi até o Coveiro só faltar ir pra Minas bater nele. A cena pós-crédito acaba tirando um pouco do impacto da cena final, né? Com aquela coisa lá, aquele olho aparecendo, aquele solo de guitarra lá. E aí depois aparece ele de boa lá falando com a Cleia, né? Que a gente, pelo menos, é o que parece, né? Não, então vamos lá resolver tal coisa tal. Então acaba tirando um pouco do impacto do final, né? E cara, a cena pós-crédito final é demais, pô. Engraçada pra caramba. É como você falou. Pô, todo filme, cara, a gente tá falando de um filme sobre um livro maldito e morto e tal. É um filme de terror do Sam Raimi um filme trash do Sam Raimi com milhões de dólares à disposição. Então, cara, tinha que ter essa cena final, tal. O que talvez faltou foi talvez um personagem lá com uma motosserra na mão, né? Isso talvez tenha... Deadpool, podia ter sido o Deadpool aparecendo cortando a mão dele no final. E aí eu ia achar massa. Então, mas enfim. Ah, mas aí você tá com a doença dos twitteiros fanfiqueiros que tava imaginando 1 bilhão de participações especiais. Mas enfim, eu só quero saber se no próximo filme o Doutor Estranho vai invocar as chamas negras mortais, né? Então. Ah, por isso que a mão negra tá. A mão dele tá preta por causa da fuligem das chamas negras. Exatamente. Ele é sempre só na mão do golpe. Exatamente. Eu já coloquei como tristeza a cena final, a pós-crédito final mesmo, que vocês acharam maravilhosa. Eu falei, pra mim foi muito nhé. Mas a parte que eu achei legal mesmo foi quando abre o olho assim na cabeça dele e aquele solo de guitarra, eu fiquei assim, uau, porque tudo isso, achei legal pra caramba, sabe? E uma outra coisa que eu esqueci até de falar mais pra trás é o quanto que a Christine Palmer, dessa vez, tem conhecimento de magia também, né? Que ela pega item mágico, sabe pra que é, ela sabe como é que usa, quando ela tá com A Christine Palmer que mais teve um relacionamento com adiante, né? Com o Doutor Estranho, porque ela era praticamente uma personagem ali que convivia entre os heróis. E pelo que eu entendi, a coisa deu errado quando o Estranho começou a pular pro lado obscuro da coisa. Ela era uma cientista de multiverso, financiada pelas fundações Baxter, né? Então, enfim, ela devia ser uma ultracientista ali. É, no caso, não é bem só cientista de tecnologia, então, né? Ela estudava todos os Illuminati. Ela trabalhava para os Illuminati, ela estudava todos. Então ela devia saber bastante coisa. Assim, é uma personagem que ficou com muitas camadas nessa versão, né? Nessa versão adulta. E ela vai ser uma personagem que a gente certamente vai se despedir, né? Porque ela teve seu arco completo aqui. Sem precisar morrer, sem nada, teve... uma ótima função no primeiro filme. Nesse segundo filme teve pra, digamos assim, ser o esclarecimento pro Estranho, né, de que as coisas vão adiante e as coisas seguem sem ele e dão certo sem ele e nem tudo é como ele quer. Então ela foi meio que fez um papel da anciã, sem ser anciã, nesse filme. Isso. Ela ensinou e direcionou o Estranho, né? E uma coisa que é interessante também, que é bom destacar, que eu achei isso bastante interessante, você até deu uma pincelada, mas eu quero, vou falar um pouquinho mais com relação à cena do relógio, né? Porque quando no primeiro filme do Doutor Estranho, que ele se torna o Doutor Estranho e usa o relógio quebrado, pra mim, tá? Não sei se vai passar isso mesmo, mas pra mim fica parecendo que como o relógio é sendo o Doutor Estranho e ele está completamente quebrado, né? Então ele se tornou um mago, porém ele por dentro, ele, Stephen Strange, ele é uma pessoa quebrada, né? E agora, na cena final desse filme, com as palavras, né, dessa nova doutora Palmer, que mostrou, que até mostraram pra ele que a coisa tem que seguir adiante, que ele pode fazer coisa, que ele faz realmente coisas muito além, e que ele não precisa ele não ser mais doutor, ele se achar inteiro, ele pode ser inteiro com as novas possibilidades que ele ganha. Então, nesse momento que ele coloca o novo vidro do relógio, mesmo com as mãos trêmulas, com as mãos todas rachadas e tal, é uma amostra do tipo assim, beleza, me tornei realmente inteiro novamente, eu posso me aceitar como eu sou agora. Eu achei isso muito foda, pelo menos foi a mensagem que passou pra mim. Mas só teve uma coisa que eu achei meio assim, porque toda a mensagem da história é sobre ele não... Ele querer ser o fodão que resolve tudo sozinho, mimimimimimimimimimimó. Aí ele tá com o relógio quebrado, aí ele para e pensa, eu vou levar pra um relojoeiro, que é um profissional especializado nisso? Não, eu com as minhas mãos, que deveriam estar todas fodidas, vou consertar ele porque eu sou foda. O que é curioso essa história das mãos fodidas, assim, eu também achei, fiquei um pouco com assim, tem algo errado nessa cena. Porque uma das primeiras cenas dele nesse filme, ele não consegue amarrar uma gravata com as mãos. Ele, por isso que ele... Sim, exatamente. Tem o raio-x das mãos dele também. É, então assim, ele usa magia ali, porque quando ele vai amarrar, ele não consegue dobrar perfeitamente o movimento, né, os dedos. Precisa dobrar isso. E por aí vai. Aí ele aqui aparece assim. Eu sei que eu acho que tiveram um lapso nessa cena, mas é detalhes, tá, gente? Então é estranho mesmo ele tá fazendo um movimento tão apurado, como consertar um relógio. Mas ali tem um efeito simbólico, né? Se fosse pegar um relojoeiro, ia ser complicado. Era ele, na verdade, deixando pra trás as coisas, que eu acho que mais a simbologia é essa. Ele deixando pra trás aquela versão lá que ele guardou do... Que o relógio no primeiro filme talvez fosse uma lembrança da mudança de vida dele que ele teve. Não vamos deixar que ele tá quebrado. Ele por conta de quebrar o relógio e se quebrar todinho no acidente, por aí vai, ele tomou aquela nova guinada da vida. Então o relógio tinha uma simbologia pra ele. Só que aí agora ele não vai se apegar tanto a algumas coisas do passado. E vai seguir, que é o novo caminho, o novo nova instrução que ele recebeu, né? De seguir adiante, no caso amorosamente, e aí o papel da Claire é esse, né? Agora o que é que a Charlize Theron foi chamada pra fazer só uma cena pós-crédito e se vai demorar tanto pra ter um novo Doutor Estranho, eu não sei. Não deveria, né? E aproveitar logo que a atriz tá no gás aí, compartilhando foto, fazendo a maior propaganda, já devia engatilhar o Doutor Estranho 3. Ela é muito empolgada, o negócio é que ela é muito empolgada. Então é isso, cara. Pessoal. E vamos encerrar aqui mais um Inominata 66, né? E como diria nosso amigo Bruce Campbell, ficamos por aqui, porque acabou. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.